Pagamento mensal e use o crédito de forma consciente. I want to win English Life. Quero vencer, quero crescer. I want to learn English Life. Quero viver, eu quero voar. A English Town, a maior escola de inglês online do mundo, agora é English Live. Porque viver o inglês pode mudar a sua vida. English Live. Ligue agora, 0800 719-1999. English Live. English Live. English Live. Inglês ao vivo para você mudar de vida. Conectada aos grandes hits do mundo. Energia. O Peugeot 2008 tem um estilo que vai atrair seus olhos. Mas você precisa mesmo sentir na pele a experiência inexplicável de entrar no Peugeot iCockpit. E com o teto panorâmico, dirigir vai ter sabor de liberdade. Ele pode ser seu, com entrada e taxa zero em toda a linha. Aproveite! Peugeot 2008. Diferente em todos os sentidos. Agende já um Emotion Drive. Na cidade, somos todos pedestres. Peugeot. O seguinte, ó, pra começar o treino hoje, 20 voltas no campo, depois agachamento até outro gol, ida e volta 15 vezes e 100 flexões pra terminar. Alguma dúvida? Ô, professor, dá um desconto. Desconto no esporte, só com o Itaú Card. Cliente Itaú Card agora tem 50% de desconto na assinatura do EA Plus. Você acompanha jogos ao vivo do seu time e tem acesso a diversos conteúdos, como Champions League, Europa League, NFL, Campeonato Português e muito mais. Acesse eaplus.com.br/Itaucard e marque esse golaço. Chega 5:30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos 6 então, chupa, bambu. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só dou moral quando for trimundial. Chega 5:30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Ah! Tá no ar, Estádio 97. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito com desconto em folha. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra e Gol. Tá no ar, Estádio 97. Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Aê! É isso mesmo, isso mesmo. Tamo no ar mais uma vez aqui, né, seu Ben? Mais um dia, hein? Ao vivo e a cores. Seu Ben vai ficar aí fazendo hoje. Vamos na área. Ao vivo, é. Acabou de ser escalado. Acabou de se ferrar. É, tá com a faixa. Acabou de levar uma tá com a faixa. Chumbada, velho. Não, como é isso? Eu preciso de um fone aí, pá. Um fone. Tá com a faixa? Hã? Tá com a faixa? Não dá não, né? Arma. Arma aqui. É nós? Tudo é sofrido. Vocês? É nós. Ah, é. Como é? Muito bem. Seu Ben, tô começando as manchetes do Estádio 97. Vamos lá. Corinthians. Corinthians? Ah, Coringão. Que o Cato, velho. Que o Cato. Vamos pagou lá, Bento. O salário já caiu. Vamos lá, Bento. Vamos lá que o bagulho é louco, mano. Tem gente que não vai ter 13º. Muito pelo contrário. O Corinthians é o time, talvez, aí com maior confiança por parte dos funcionários no Brasil. Antes de continuar com esses risinhos irônicos... Né? Mas continuar com esses risinhos irônicos aqui, cambada de escroto. Ah, não. O ano passado, o Corinthians ele teve uma dificuldade aí também para quitar direitos de imagem de determinados jogadores, inclusive eles: Renato Augusto, Jadson, Elias, Gil, Ralf, Danilo e etc. E tal. Quem se sagrou campeão brasileiro em dezembro? Cambada de prego. Mas então, curvem-se. Curvem-se. Tá. A questão não é ter o Tite. Normal, a questão né? não é ter o Tite, eu sou nosso cego. O Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, aí desceu no vestiário em determinado momento e conversou com os jogadores. Os jogadores abraçaram a ideia e o Roberto pagou todo mundo. Dessa vez não foi diferente. O Corinthians ele não tá jogando mal, talvez, aí pelo atraso dos salários que aconteceu somente nesse mês. Tá jogando mal porque esses jogadores aí muitas vezes aí fazem corpo mole. Não, mas cambada de morto. Mas tá falando que não paga, né, mano? É isso. Pro inferno. Fala aí, Bento, Coringão. Tá virando. Então, ontem o empate, né? O empate deixar um pouco distante da Libertadores, mas não muito. Né? E, mano, notícia boa é que falta só assinar o Wagner e a Arena não sofre riscos para os torcedores, segundo então, o Ministério Público. Pois é. Beleza? Tá tranquilo. E agora eu não vejo a mídia noticiar isso aí com... Eu tô noticiando, cara. Não, fora você, Bento. É. Porque quando é pra colocar um monte de bobagem aí, vazamento, a arena vai cair na radial, a arena tá se deslocando, tá aparecendo aí a falha de San Andreas, não sei o quê. Aí a imprensa coloca páginas de jornal, nossa, tá certo? Bem lembrado, hein? A imprensa vai lá e coloca aí quatro folhas dentro do próprio jornal esportivo. Então, aí é normal. Aí agora, quando o Ministério Público vem, faz uma vistoria. Porque aqui ninguém vai duvidar da idoneidade do Ministério Público, ou vão. Aí quando o Ministério Público, que é uma entidade séria, vai lá e faz uma vistoria e detecta que não existe nenhum tipo de risco, aí a imprensa coloca uma linhazinha assim, a Arena Corinthians não corre risco. É realmente o tratamento da mídia ante. Seria lá? Seria lá, Bento. Mídia ante. Seria? Eu fui uma vez, tô aqui vivo. Vocês são personas não gratas dentro da Arena Corinthians, vocês não precisam ir. Você sentia tremores? Com relação aí, ô Bento, o negócio é o seguinte. O Corinthians ele vai jogar agora, ele não joga no final de semana, porque o jogo do Corinthians é segunda-feira à noite, contra o Inter de Porto Alegre. Lá na Arena. E o Corinthians ele tem alguns jogadores aí que estão retornando. O Corinthians ele tem alguns desfalques aí por cartões, tá certo? E jogadores que estão suspensos. E o Corinthians ele tem alguns jogadores que estão em dúvida ainda também. Você pega ali, ó, o Corinthians ele já tem três jogadores que estão suspensos aí pra essa partida. O Rodriguinho, o Giovanni Augusto e o Luca, certo? Caraca, bastante, né? E com problemas físicos aí que são dúvidas, você tem ali, ó, o Wendel, o Guilherme e o Williams. Mas o Corinthians aí tem o retorno aí também de alguns jogadores aí também que podem vir aí pra compor e ajudar nessa vitória contra o Inter. Que é o caso do Wilson, do Balbuena e do Romero. Só que, fora isso, o Corinthians ele tem dois objetivos nesse Campeonato Brasileiro ainda. E os dois estão atrelados a esse jogo de segunda-feira contra o Inter. O primeiro objetivo é a vitória para que o Corinthians possa alcançar novamente a sexta posição do Campeonato Brasileiro. Certo? Parte desse princípio, sim. Porque o Corinthians ele tem ainda um confronto direto com o Atlético Paranaense. Independentemente do que aconteça no jogo do Atlético Paranaense na próxima rodada, o Atlético Paranaense que pega o Sport em casa, se vencer e o Corinthians vencer, nada muda. Porque aí a outra partida, o Corinthians ele pega o Atlético Paranaense jogando na Arena Corinthians. Querendo ou não, o Corinthians só depende dele. Exclusivamente dele, para que o Corinthians possa ingressar novamente nessa sexta vaga aí da Libertadores. Só ponto. Dele, né? Ponto. Só que existe um motivo maior do que Libertadores pro Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Que é o fato de ajudar a mandar o Inter de Porto Alegre pra Série B. Quanto ódio! Não, mas é que tá, Sombra. Eu não vou responsabilizar o Inter pela queda do Corinthians em 2007. Porque o Corinthians ele foi extremamente incompetente e o Corinthians ele não caiu na última partida contra o Grêmio lá em Porto Alegre. O Corinthians caiu na penúltima partida contra o Vasco no Pacaembu. Um jogo que se o Corinthians vencesse o Vasco, o Corinthians aí, por conta própria, não dependeria de ninguém pra poder escapar do rebaixamento. O Corinthians acabou perdendo aquela partida. Aí o Corinthians tem que vencer o Grêmio em Porto Alegre e não conseguiu. Só que fora isso, fora a incompetência do Corinthians, houve um fato também em 2007, que o Abelão era treinador do Inter, tinha lá Fernandão e toda a trupe lá do Inter, que não agradou muita gente no Corinthians, pelo que o pessoal ficou sabendo de informação de cocheira, informação dos bastidores. Então o Corinthians tem por obrigação colaborar muito, tá certo? Informações de cocheira ou de coxia? Não, de cocheira. Informação de cocheira. Que cocheira? Cocheira. Vocês são cavalo. Não, informações de cocheira. Informação de cocheira. De cocheira? Pera aí. Não, mas é de cocheira. Não, é cocheira. É de cocheira, mano. Não, é cocheira. Você não sabe nem o que é cocheira, velho. Coxia é onde fica o negócio do teatro ali, ó. Na coxia, lá o negócio é o seguinte. É como se fosse de bastidores. Exatamente. Acho que moteou, hein? Moteou. Então, se você pegar aí... isso é um termo muito popular aí no jornalismo brasileiro, gente. No caso do Corinthians, é a informação do galinheiro. Vamos lá. Não, a galinheira é a tua prima. Nossa, é boa, hein? A prima do Mota, hein? Vamos lá. Eu vou. O mano gosta. Se você puser aí informação de cocheira aí na internet, deve aparecer alguma coisa, porque muitos jornalistas utilizam aí essa expressão. Isso é um jargão popular. Mas enfim. Vamos lá. Com relação ao time do Corinthians, Moto, o Corinthians tem a obrigação, tá certo? Fora esse fato do rebaixamento em 2007, teve aquele embrólio também em 2009, aquele monte de frescura lá do DVD. Aí depois teve aquela porcaria de 2005 também que o Inter começa a bater no peito. O Corinthians tem que colaborar sim com a queda do Inter para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem que colaborar sim. Não tem que ter dó, não tem que ter piedade, não. O Inter tem que cair para a Série B e o Corinthians tem que participar desse processo. É a obrigação do Corinthians vencer o Inter aí nesse jogo de segunda-feira. Fora pela parte matemática para o Corinthians voltar a ingressar esse G6, dar acesso a Libertadores ano que vem, o Corinthians tem a obrigação de pisar na cabeça do Inter e mandar o Inter para a Série B do Campeonato Brasileiro. E tem time para isso, mano? Não tem, Motinha, sinceramente, não tem pra cravar assim, com essas palavras que eu tô falando. Que o Corinthians vai perder. Mas, do não, Inter. Não tem como perder, cara. O Inter não vence uma partida fora de casa, acho que se eu não me engano, desde maio ou junho. Técnico novo, mano. Não importa, não importa. O que é o cara? É Deus? Ele Lexa, vai abrir o mar? Né? Como é que é o nome do cara? Lexa? No começo achava que Lisca. Era... Lisca. Que Lexa? Lisca. É Lisca. É o Lisca doido. Lisca. É o B. Lisca. É. B. Lisca. Exatamente. Lisca. É B. É o Lisca. Lisca. Mas bom que vamos, Paquito. Isso aí. Ah, Paquito, o mano tá irritado hoje. Vamos ao Santos então agora. É, o mano tá todo irritadíssimo. Mas você não achou aí? Vingativo, é vingativo. Ó, ele não deve ter achado nada, Motinha. Então o maluco aí já deve estar. Tô catando aqui, eu sou. É, não, que se tivesse achado alguma coisa pra me zoar, já tinha falado. Não, é que tem várias. Quietinho. Tem várias. Ah, tá, então beleza. Olha, deu uma jorrada. Quem falou bobagem foi você. Não, pelo contrário, quem falou bobagem é o senhor. Não. Que não conhece os ditos populares e quer começar a corrigir os outros no Informação ar. Informação de cocheira. Informação de cocheira. Isso é um termo utilizado no jornalismo há muito tempo. Não fui eu que inventei, Paquito. Olha, falou de coxinha, o nosso Juca. Chama aí, Bento. Santos. Go. E já que o Regi hoje não tá aqui, eu vou falar pra você. Eu vou perguntar pra você. Sexta-feira, seu Bento. Santos. Gol! Fala aí, meu amigo. Já que você é o cara, né? Da balada do interior, né? O que, que é sexta-feira? Você pegou de surpresa aqui. É, sexta-feira, vai. Você é o novo RG do interior. Caipira. Vou pensar e falar daqui a pouco uma boa. Mas isso aí, o Peixote 3x2, jogo difícil. Difícil, hein, velho? Olha. Complicou o jogo lá com o Vitória. Caraca, né? Eu pensei que ia dar vitória, hein, velho. Tava comemorando já. Já tava lá. Já estavam comemorando. Já estavam comemorando. É. Mas aí o Peixe venceu 3x2, ela tem esperança. O problema do Santos é que agora são dois jogos fora. E a gente sabe que. Um é Flamengo, né? É agora o Cruzeiro. 5 horas da tarde. O Cruzeiro que tá brigando também por vaga. E o Flamengo depois. Do Santos é que não costuma se dar muito bem fora de casa. Eu acho mais difícil o Cruzeiro, viu? Porque o Santos, geralmente, com esses times assim que estão mais abaixo dele, ele costuma ratear, né? Exatamente. Agora, contra o Flamengo, eu acho que é pau a pau, mas agora contra o Cruzeiro, não tem não, hein? Mas, ô Moto, o negócio é o seguinte, o próximo jogo do Santos... Não tem nada. O Santos, ele vai pegar agora é o Fluminense, tá certo? Não, Cruzeiro. É o Cruzeiro agora? Cruzeiro. Perdão. É o Cruzeiro agora na 36ª, aí na 37ª o Santos vai pegar o Inter. Não, perdão, tô bêbado hoje. É o Flamengo, a penúltima rodada. E a última rodada, o Santos ele fecha contra o América Mineiro em casa. Nossa. O Santos, ô Motinha, ele matematicamente ainda pode sonhar com o título brasileiro. Só que o grande problema do Santos é justamente a inconstância, cara. O Santos ontem, por exemplo, era um jogo aí. E o Santos tava pegando um time que tava brigando pela zona de rebaixamento. Sim. Vitória tá fora, mas tá fora naquelas. Tá meio que não tá. Tá lutando. Sabe, a cada rodada entra, na outra rodada sai, depois entra de novo, depois sai. Enfim, é um time que o Santos deveria ter moído, tá certo? Ontem na Vila Belmiro. Eu tive acompanhando aqui o primeiro tempo, inclusive estávamos fazendo o programa, a gente tá assistindo o jogo. O Vitória em determinado momento parecia que tava jogando na Bahia, encurralando o Santos, adiantando a marcação, pressionando a saída de bola do Santos. O Santos em determinados momentos perdido. O Santos, ele venceu, mereceu a vitória, mereceu. É muito mais time que o Vitória. Só que, é isso que eu falo. No momento crucial, cara, no momento que a gente tá do Campeonato Brasileiro, não basta só vencer. Hora da chegada, basta vencer, por exemplo, o Palmeiras, que já tá com uma vantagem. O Palmeiras tem 4 pontos aí pro segundo. Ele se jogar mal e vencer, tá na dele. Tá na Mas dele. O Santos, ele não pode se dar o luxo de jogar mal. Ele precisa mostrar que ele tem força também agora, no momento decisivo. E que ele tem potencial pra poder vencer qualquer adversário. Porque se numa dessa, o cara, não, mas o que vale é a vitória. Gente, quando você joga mal e vence, tá um passo do empate ou da derrota também. Porque você não tá mostrando futebol convincente. Não tá o Santos, ô Motinha, com todo respeito ao elenco do Santos, que eu acho que é muito bom. Você pega ali, ó, Lucas Lima, você tem o Vitor Bueno, você tem Copete, você tem Renato, você tem Ricardo Oliveira. Você tem outros jogadores ali, o Vitor Ferraz, você tem Zeca, Thiago Maia. É um baita time, cara. É um baita time. Tá indo muito bem. E o Santos, ele não pode oscilar tanto como já oscilou. O Santos, principalmente quando pega adversários pequenos assim, Sombra, Foi assim com o Figueirense, foi assim com o América. Contra o Vitória aí venceu, mas também em determinado momento do jogo tomou um calor. O Santos, quando pega adversários menores, ele se complica, cara. O Santos tem se complicado. É isso aí, mas você vê que se complica tanto que eles estão precisando muito do Michel Bastos. Estão precisando, eles querem o Michel Bastos. Eles precisam desse equilíbrio no elenco, né? Um jogador importante, um jogador que tem passagem pela seleção brasileira. Eles entendem a necessidade de ter o Michel Bastos. É que não é fácil você tirar assim do São Paulo, ganhar mais no São Paulo, né? Não é fácil negociar assim. Pra levar lá pro São Paulo vai ser difícil. Vai ser difícil. Não vai ser fácil, não. O problema é quem vocês vão tirar de lá. Quem? Eu não sei. Quem liga perguntando o que quer o cara é o Santos. Então, mas aí, por exemplo... É o Santos que quer o cara. O Mota, o... Qual é o nome do outro lá, do menino? Do... o zagueiro lá, o Victor. Ofereceram vários lá. Alguns o São Paulo já falou que não quer. O Thiago, por exemplo. Thiago Ribeiro? O São Paulo falou que não. Imagina. Olha, meu amigo Valdir aqui, ó, Motinha. Ele tá falando que dos últimos 8 jogos do Santos, o Santos tem 7 vitórias e 1 empate. O time do Santos, volto a falar aqui, ele tá com uma campanha boa, não é uma campanha ruim, não. Mas o Santos, ele precisa ser um pouco mais consistente, velho. Não basta vencer a partida, o Santos aí precisa convencer, mostrar que ele tem força. E diante do Vitória ontem, foi um resultado tudo bem, o que vale são os 3 pontos, a reta final, concordo. Mas precisa mostrar força, velho. O próximo jogo do Santos aí contra o Cruzeiro, se o Santos der a rateada que deu contra o Vitória... Pode ser que não vença o Cruzeiro em Minas. E o Santos precisa agora vencer. Todo jogo pro Santos agora é final. O Santos precisa tirar essa diferença de 4 pontos. Será que tira? Tem que ter cabeça que na tá opinião, disputando o título, na né? Na opinião de vocês, vocês entendem que o Santos pode tirar? É não que o Palmeiras não possa ter um tropeço. O problema é confiar no Santos. Então, eu acho que contra o Cruzeiro lá... ou eu acho que a porcada não perde esse título, não, mano. Já foi. Perde. Mas já foi, faz 5, 6 rodadas que já foi. Não. É que fica o Domênico com essa ladainha dela. Porque, porra, velho, mas hoje ele não veio porque tava comemorando. Não foi, não. Vocês não sabem que é sua sangue. Mas teve gente que tava comemorando ontem. Estádio 97. E os Santistas felizes, né? Com a renovação do Zeca, né? Que é um baita lateral, né? Bom, hein? Lateral esquerdo destro. Né? Manda pra gente que a gente joga nas bem. Duas, né, mano? Joga nas duas? Pode fazer as duas funções. Você joga nas duas ou só em uma? Não, eu não jogo em nenhuma, pra falar a verdade. Eita! Não jogo em nenhuma. Ave Maria, os caras são tudo, né? Cheio de medo. Não sei qual que é o seu intuito, que eu sei que você é um bandido. Tá com medo, mano. Até agora, ele não leu a expressão aí. Então, você demora até a sua então, internet é o quê? A vela? Funciona a vela? Vamos trazer. Você roda uma manivela pra funcionar o seu modem aí? A expressão... Informações de Coxia. É a mais antiga. Depois houve uma derivação. Por que de Coxia? Tá. Porque o teatro, Coxia, né, são os bastidores do teatro. Mas ninguém liga pra teatro, velho. Lógico que não, sim. Os burros tá não lembram de teatro. Os burros não. É o índio. Os incultos então não querem saber de teatro. Qual foi a última peça que você assistiu no teatro aqui? Shakespeare. Não, Shakespeare é chato, mas eu vi... é chato não, teu não, fiosco. Mas eu ué, é uma referência Hamlet do teatro. Eu vi. É uma referência do teatro. Quando você viu, 85? Então vai pro inferno. Não, acho que foi em 92. Vai pro inferno, então. Nossa, então de 92 pra cá você se tornou um inculto, um burro. Não, porque eu costumo... A última vez que eu fui ao teatro foi Fantasma da Ópera. Porque eu atualmente tenho mais apego à leitura. Ah, sei. Leitura. A leitura de livros de medicina. Então vai pro inferno, não tô errado. Não tô errado. Então... Então dê o seu braço a torcer e diga, mano, me desculpe. Não, eu fui ler isso. Eu me rebaixo, Você que tinha pedido desculpa que teatro não existe, vai, tá louco? Eu falei, ninguém liga pro teatro, gente. Qual foi a última vez que vocês foram aqui? Então mas isso lá, não quer dizer, nós não somos referência. O assinante do São Gibi, Paulo, né? São Paulo é uma das maiores cidades que tem mais teatro, esse assinante de Gibi da Mônica não vai agora querer deitar regra aí, não. O teatro que é bacana é comédia, velho. Inclusive, eu quando vou pro teatro, as últimas vezes vai, que eu fui, foi no stand-up. Vai sim no teatro. Você vai ver stand-up. Não, já fui numa peça de um amigo meu aí. Tem peça? Você tem amigo que faz peça? Tenho, mano. Só se for dentro do Carandiru. Não, mano. Muito pelo contrário, velho. Muito pelo contrário. Para. Da família. Eu tenho um amigo palmeirense, Natal. Fanático. Foi uma peça de teatro que eu fui assistir aqui de comédia, isso mano. Isso aí, Benjamin. Foi aquele que ele fez campanha pra soltar, que foi preso por causa da pensão, como é o nome dele? Não, vou dizer não pra você. Eu gosto de teatro, sim. Quando é comédia, eu gosto. Pô, cara, não, então você não gosta. Então você não gosta. Ah, eu gosto, eu não gosto de ver. Você só gosta de um gênero, você não gosta, Paquito. Você quer ir lá pra ver humor, velho. Você quer ir lá pra ver o humor. Ué, não, pera. Você fala, ah, gosto de cinema. Que cinema que você gosta? Só gosta de filme de comédia. Isso aí não é gostar de cinema. É igual o cara que vai num restaurante. Deixa ele falar, velho. Calma. O cara vai numa churrascaria, Sombrasa, pega e fala, você gosta de churrasco? Gosto. Ah, mas o que você come? Não, só como linguiça. Então você não gosta de churrasco, você gosta de linguiça, velho. Adoro. Então, você não gosta de comida japonesa, mano. O quê? Não, muito pelo contrário. Você não gosta. Eu adoro, vamos lá. Eu só não como atum. Eu adoro temaki. Peraí, adoro temaki. Sashimi, você gosta do quê? Sashimi, salmão. Então você gosta de salmão, não gosta de sashimi. Não, mas peraí, por exemplo, o sashimi é de salmão? É. O shimeji é de salmão? Não, não é. O hot roll é de salmão? Shimeji. Não, não é. Peraí, shimeji é comida que qualquer tiazinha faz na manteiga. Você tá de brincadeira, não, você tá de brincadeira. Vai dizer que agora é comida japonesa. Isso faz parte da culinária japonesa, seu Jacó. Peixe branco você come? Depende do shimeji, hein? Peixe branco eu não gosto cru, Motinha. Eu gosto de peixe branco ou cozido ou frito. Você gosta de nigiri? Gosto. Nigiri eu gosto. Uramaki. Também gosto. Hot roll. Também gosto. Não é comida japonesa, hot roll. É chinês. Não é. É japa brasa. É que lá onde vocês vão, na Liberdade, lá? Senta aqui no É só sashimi. Senta aqui no lugar do Domênico. A verdadeira comida japonesa, tradicional, não tem hot roll. Não, mas Paquito, isso aqui é adaptado ao paladar brasileiro. Esse hot roll é que nem a coxinha pra eles lá, só em dia de festa. E o bagulho é da hora, mano, Vou pedir pro Marcelo, meu amigo lá, o guerreiro lá da T-Max Station, manda aí. Gunkan, você gosta de Gunkan? Que é Gunkan? Então, Gunkan. Aquele... parece um... Não. Gunkan é o arroz, o cara vem com... Enrola com... Arroz não, Gohan. Enfim. O salmão, aí põe o cream cheese em cima e flamba. Já ferrou, já não existe. Já não existe. Cream cheese não existe. Na hora que você meter o cream cheese, já não é. Não, aí é da hora. Não existe cream cheese na culinária japonesa. Mas não tem cream cheese em culinária japonesa. Mas, é porque o japonês é um cara muito não tradicionalista. E outra, o cream cheese no Japão, o bagulho é caro, mano. O cream cheese lá é caro. Mano, eu fui pro Japão. Vocês já foram pra Tóquio, velho? Vocês já foram pra Tóquio? Você acha que o japonês come peixe igual a gente come rodízio japa aqui? O japonês, pra ele comer aí umas fatias de salmão, Motinha, tem que ser em data específica. O japonês, ele enche o traseiro. É verdade. É caro, velho. Proteína no Japão é caro. Por que você acha que o japonês é magrelo e amarelo? O cara só come arroz e toma sushiro, velho. Gente, eu tô falando sério. Benjamin, você foi pro Japão. Nova culinária agora. Eu não sei. É verdade. Eu não agora sei se é Ana Maria chegou... Braga do estádio. Eu tô falando sério. O japonês é brasileiro. Gente, proteína no Japão, tanto carne quanto peixe, é caro. O cara não come no dia a dia assim de maneira... Ah, vou comer. O cara come tofu. O cara come arroz, aquele gohan, que é aquela bola de arroz, o cara come legumes e o cara toma misoshiro, velho. Só tem um detalhe, né? Agora, como diz aqui o nosso amigo Ivan, lá da Honda, você vai dizer que na Honda não tem japonês de verdade? Depende. Depende. Não me ferra, mano. O Konami. Não, depende. Ué, isso aqui. Foi outro, mano. Não me ferra. Depende, ele tá perguntando e respondendo. Não, mas ele te perguntou outra coisa. Não, depende. Sim. Não me ferra. O Konami é falso, por exemplo, aí. O seu amigo é o Konami. É verdade. Ele fala assim: muito salmão que você come aqui não é nem salmão. Mas depende. Não é nem salmão. Depende. O lugar onde eu compro tem certificado de salmão. Lugar onde você compra. Certificado. O cara vem na mesa com certificado. Peraí. O lugar onde eu compro. Ele tá naqueles dias hoje. Tá demais. Onde eu como? Eu conheço o dono, Paquito. Ele vai pescar o salmão. O que me preocupa é que você conhece o dono. O salmão da onde eu como, Paquito, veio do Chile. Onde eu vou também. Tá certo? Eu sei o que é. Subiu a montanha. Eu sei o que é. Deixa eu falar um negócio. Não é truta. Se fosse salmão de verdade, você não encontrava em churrascaria. Não, mas peraí, é o que você tá... Peraí. Aí você tá pegando uma tilápia com colorau, não é salmão. Aí você tá pegando uma tilápia com colorau, Paquito. Na boa. Tilápia com colorau não dá, você é louco. Podia mandar uns japa hoje, né? Vamos falar aqui da BV Financeira, Narigudo. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas, ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! Boa! Estádio 97, também no oferecimento... Ah, deixa eu falar aqui de HDI Seguros, né? Você tá no seu carro, tá sempre estacionado, ou tá no farol, e de repente, olha que chato... Esse é o tipo de inconveniente que acontece na vida das pessoas. Você está lá tranquilão no teu carro e toma uma pancada na traseira. Lamentável, né? Mas ó, olha no retrovisor. Se você notar que é a Ivete Sangalo, se você descer do carro e falar, ô, quem foi que fez aí? Não presta atenção. Se você notar que é a Ivete Sangalo, fique tranquilo, porque a Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI bate-pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Você vai fazer o seguro do seu carro? Então escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço. HDI Seguros. É de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97. E aí, Bento? Tricolor. Tricolor. Tricolor. Olha, Sombra. Oi. Tricolor tem que buscar essa vaguinha da Sul-Americana aí, pelo menos. Ai, né? É, ainda tá atrás, ainda precisa de mais uns pontos aí pra buscar a vaguinha ontem. É um belo gol do Chaves. Tomou golaço. Empate. Golaço. Golaço tomou um empate no, do Grêmio. E é isso aí. Aquela mesma coisa que acontece com o São Paulo toda vez. É. Faz o gol. É, depois dá uma dormida. Depois cai de produção de uma forma que ninguém entende, velho. Os caras andam em campo. No segundo tempo, São Paulo andou. Eu acho. Isso já é de hoje. São Paulo fez um bom primeiro tempo, hein? Assistiu o jogo inteiro. São Paulo fez uma partida no primeiro tempo. Você fala assim, pô, os caras estão jogando uma final. Com velocidade, troca de passes, teve mais chances de gol. Agora, o segundo tempo, me passa nítida impressão... Olha, gente, sou leigo no assunto, cara, mas... Nítida impressão de que o preparo físico deles é horroroso. Com certeza. E não é a primeira vez, hein? Não, não é. Várias Isso vezes. Isso é corriqueiro acontece. Em jogo de São Paulo, segundo tempo, a queda de rendimento é terrível. E o Grêmio? E depois que toma o gol, ainda fica pior. Não, mas lógico, porque tomar o gol, psicologicamente, não é legal pra ninguém, né? Agora o Grêmio, primeiro chute a gol. Sim. Primeiro chute no gol. Vergonhoso nesse sentido. Primeiro chute no gol. E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esse é o problema, cara. Essa é a questão, né? Porque... Todo mundo fala, tá falando você disso, você fala assim, né? Porra, era pegável. Tudo bem, ah, você é goleiro. Não, profissional não sou. Não sou goleiro, mas... Sabe? É aquela coisa, você... Dava pra pegar, não tem confiança, hein? Né? É um cara que vai estar lá sempre e a gente não vai ter confiança nunca. Né? Essa é a coisa de você sentir confiança de ter um goleiro que ele vai fazer. Ah, dava pra pegar, hein, Bento? Não, foi um chute que o Grêmio deu o gol. Quando eu vi a câmera da transmissão mesmo, eu falei, nossa, o cara acertou lá no rodapé mesmo. Aí depois, quando eu vi a de trás, verdade. Tava nele. Foi um chute. O cara meio sem ângulo. Ele não trabalhou, do suou a camisa o jogo inteiro, velho. É verdade. Meio sem ângulo, ó, sei lá, cara, eu acho que era pegável. Bom, como a gente tá chegando no fim do ano, eu diria o seguinte, cara, nós estamos terminando o ano e vamos ficar de recuperação em várias matérias. Aí quando você tiver a janela... Educação física é uma, hein? Quando você vai, primeiro você vai pra recuperação. Sim. Aí você vai tentar consertar na recuperação. Tirar a média lá. A recuperação, pra mim, é a janela de contratações. Encerrada a janela de contratações, aí você vê se você vai ficar de dependência em alguma matéria. Ano que vem já tem que estar... Entendo que nós vamos ficar... já estamos em recuperação. Em técnico que... Ô, Ricardo Gomes, vem cá. Nossa. Confirmado, vem cá. Hein? Hã? Confirmado em 2017. Hein? Pelo Leco, por Pelo ele Leco, não. Pelo Leco não, por ele não. Ele falou por que ele tem que não. Ele falou que quem tem que decidir é o presidente. Mas será que não tem proposta de outro time? Sim. Bom, aí, Ricardo Gomes, você treina lá com o Daniel, o Jean, com aquele Jean Carlos, mas na hora de substituir nos jogos, você põe o Carlinhos. Andou! O Carlinhos estava andando, gente. O Carlinhos, meu Deus do céu. Olha, o São Paulo tem que se preocupar, a diretoria tem que baixar a bola no sentido de que vai ter que fazer uma limpa. Inclusive, o Rodrigo Caio deu uma entrevista agora, no final da tarde, falando que, como é que, falando do ano do São Paulo e tal. E ele falou que ele falou assim: olha, faltou compromisso de alguns jogadores. Pela primeira vez que eu vejo escancarou, um jogador. Comprometimento. É, comprometimento. Ele escancarou. Compromisso, acho que eles tiveram bastante. Mas ele se incluiu também. Não, sim, então. Ele falou isso e falou também que a diretoria tem todo direito de fazer uma limpa, se quiser. Porque realmente, olha, e vai ter que fazer. Se quer um São Paulo melhor ano que vem, vai ter que fazer. Tem uns 6, 7 nomes aí que tem que ir embora, gente. Não então, dá, pelo amor de Deus. O São Paulo tá de recuperação. Na matéria técnico, na matéria lateral esquerdo, na matéria goleiro, na matéria preparação física, na matéria meia e na matéria centroavante. Ele tem 6, tá de recuperação em 6 matérias. 6. Aí vai ter a janela, vai ter a virada de ano. E a gente vai ver o que o São Paulo vai levar de dependência pro ano que vem e no que ele vai passar na recuperação. Vamos ver o que vai acontecer, porque vou te falar uma coisa. Olha, eu acho que a base do time ela é boa pro ano que vem. Ela é boa, tem bons elementos pra coisa crescer. Ainda com a chegada do Wellington Ney, né? Mas eu não sei. Eu acho que a situação de técnico é a mesma de goleiro. Ninguém vai tomar nenhuma atitude até a eleição. Eu acho que vão isso, ficar, né, com o Denis, vão ficar com o Ricardo Gomes, na minha opinião. E depois da eleição é que o nego vai começar a tomar atitude. Acho que se o Denis passar Campeonato Paulista tomando gols defensáveis ou eventuais perus, aí eu acho que o São Paulo vai atrás de goleiro. É que o de ontem, Sombra, apesar de eu achar que era uma bola que um grande goleiro poderia defender, mas eu não vi como falha do Denis, não. Não. Era uma bola defensável, mas... Mas eu não disse que é falha, eu falei bola sim, defensável. Sim. É o problema é quando a gente precisa disso, é isso disso, que define mano. O grande goleiro sim, de um time grande. Mas é que se fosse, por exemplo, um goleiro que tivesse um pouco mais de status, que tivesse tomado esse gol... Talvez a torcida do São Paulo não pegaria tanto no pé. Pelo fato de já ter um pé atrás com o Denis, quando o cara toma um gol desse, a torcida já fica ressentida. A torcida fala, porra, mano, de novo. É que é de novo, né, mano? Sempre é aquela história, de novo. O Rogério nunca tomou um gol desse. É claro que não tomou só um. Tomou uns 20, 30, 50, talvez. Pô, só que o diferencial tá... É blasfêmia que você tá, né? Não, não é blasfêmia. Você acha que o Rogério nunca tomou um gol desse? Não, mas se comparar, assim, ele teve uma fase que ele ajoelhava muito, lembra? Não, essa bola de ontem, o Rogério com certeza ajoelharia. Não, ela caracterizou o quê? Como não? Esse chute, o quê? Você tá de brincadeira. Esse chute cruzado, o Rogério cansou de tomar gol assim. Ele ajoelhava. Opa! Também acho. Opa! É isso mesmo. Mas os créditos do não, Rogério tem, são infinitos. Para, não, ninguém não tá comparando aqui a trajetória do Rogério com o Denis. Mas esse tipo de lance, Motinha, o Rogério era especialista em ajoelhar e deixar a bola passar também. E o Denis falhou agora, fazia tempo que ele não falhava. Não é uma falha, né? Faz tempo que ele não... Tava vindo bem. Mas quando o cara quer se confirmar como goleiro de um grande time, não pode se permitir falha assim. É porque você, o na jogo hora que tá de ontem não seu oferecia espaço, perigo. Você não tem direito a ter peru e nem tomar gol defensável. Não pode. Você gostaria do Jefferson, do Botafogo? Não, mas tá com o Jefferson lá não sabe nem quebrado, se o braço... Tá com o braço lá, igual do Praia. Você tá de brincadeira. Não, velho, agora que é bom. É 70% off, é igual o carro batido que você leva no funileiro. É verdade. Chega no funileiro da tua confiança e fala, tem jeito? Não vai ficar torto puxando pra direita, velho? Tem certeza? Você compra lá e paga uma merreca. Continuando com as manchetes do Estádio 97... O oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. English Live, inglês ao vivo para você mudar de vida. Daqui a pouquinho nós vamos atender os ouvintes. E lembrando que os 5 primeiros que entrarem no ar e disserem consórcio Honda é fácil, barato, sem juros, ganham um par de ingressos para assistir o Estádio 97, dia 5 de dezembro. No Banco Honda Hall, com tudo incluso, entrada, comida, bebida. Além disso, um kit da Honda que é maravilhoso, tá bom? Continuando com as manchetes, Bento! Ah, vamos lá, Sombra. Não foque não, Palmeiras! Vocês! Dormi às 5 horas da manhã. Jura? Até você ficou tenso? Fiquei demais. Ontem, eu e meu pai e meu irmão na sala, eu achei que um dos três ia embarcar ontem. Chamou o Samu? Mas o jogo foi complicado? Muito. Demais, o jogo foi difícil. Toma lá da cá, né? O jogo, o pau quebrou no começo do jogo. No começo? Não, é que ali teve... Nossa, começo, temos uma foto meio, da mão do fim. Bento agora, no site da rádio. No 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Você assiste também Estádio 97 com inserção de imagens. E nesse momento a gente tá postando a imagem com a mão do Mano. Ou é a mão do Domênico? Não, tá uma mão mais gorda. É do Bento essa aí. Mas só é. Assombrar o jogo. É a mão fofinha. Se bem que assim. Parece. É, se fosse do Domênico. Oh, louco, se fosse do Domênico, aquela mão não seria, porque aquele vulcãozinho que tá ali nele seria mais aberto. Do Domênico? Ah, fácil. Depois, depois do caso com o Aguinaldinho. Você tá laceado já. Então, começou o jogo, o Atlético pressionou uns 15, 20 minutos, mas eu achei que ia sair o gol aquela hora, começo do jogo. Aí um belo contra-ataque na Gabriel Jesus. Aliás, não tem que falar um A desse rapaz, desse garoto, hein? O cara vem aí, pega voo, volta, joga, tá em campo, corre. Tava oito jogos sem fazer gol. Fez um bonito gol ontem, contou com a ajuda do desvio da zaga. E aí, o segundo tempo, entrou aquele mardito lá do Lucas Prato. Esse aí joga já muito. Dá um toque pro patrocinador do Palmeiras. Vale os 10 milhões de dólares. Pô, ninguém foi expulso nisso aí? Não, ninguém foi. Eu achei que... Árbitro bunda mole, covarde, frouxo. Bom, ninguém foi expulso? Nem sim, amarelo? Não. O Leandro Donizete e o Gabriel Jesus estrearam o jogo inteiro. Olha, meu, o cara tá transtornado ali, velho. E o Jesus mitou, né? Mitou. Pô, eu que tenho 19 anos e ele que é o cuzão. Ele falou cuzão e babaca. E babaca, mitou. Não, concordo. Ele falou, eu tenho 19 anos e ele que parece um moleque. Mas esse Donizete é uma mala do cacete. Mala. Ele é violento, jogador violento. O Donizete, Leandro Donizete é jogador violento. Jogador que quando o Marcelo Oliveira esteve no Palmeiras, fez de tudo pra trazer ele, que é os técnicos gostam desse tipo de jogador. Os caras fazem isso, intimida, chega dando butinada, dando murro. Foi o que ele fez ontem. Não, mas é que tá, ô Bento. O negócio é o seguinte, eu acho que os dois têm razão. Por exemplo, Robinho e Dudu também se engalfinharam em determinados momentos. Um chutou o outro enfiou a mão na bunda do outro, enfim. Os dois se estranharam o jogo inteiro. Acabou o jogo. Os repórteres aí, claro, foram lá tentar pegar alguma declaração polêmica por parte de ambos. Tanto Robinho quanto Dudu, sem estarem próximos um do outro, disseram, o que acontece em campo, fica em campo. Sim. Com certeza. Acontece, é coisa de jogo. Aí o repórter ainda falou, mas você chamaria o Robinho pro churrasco? Perguntou pro Dudu, ele falou, numa boa, não tem problema. Falou, o que aconteceu aí é coisa de jogo, normal. Aí desceu pro vestiário. Aí pega lá o Gabriel Jesus, eu até entendo o lado do moleque, porque ele toma uma butinada o jogo inteiro, e o moleque vai ficar puto. É natural, ainda mais o moleque tem 19 anos. Mas ele precisa saber que ele, pela qualidade que tem, e muitas vezes pelos chiliques que ele dá, a galera vai começar a pilhar. Porque sabe que ele vai cair na pilha numa dessa aí, aquela confusão toda ali. Na boa, faltou inteligência pro Gabriel Jesus. Mesmo sabendo que ele é um moleque que apanha o jogo inteiro, mas numa dessa, bem. Sai do lado, né? Ele sai chega ali, ele vai pra cima do Leandro Donizete. Você pega um árbitro que é casca de ferida, manda os dois pra rua. Manda mesmo. O próximo jogo, quem fará mais falta pros times? Leandro Donizete pro Atlético Mineiro? Um jagunço, tá certo? Ou Gabriel Jesus pro Palmeiras, que é o protagonista? Eu não acho que o Leandro Donizete é jagunço. Cara. Ah, Benjamin, caneludo. O Levir Cup, que era técnico dele, chamou de caneludo. Não, mas isso é uma história. Exatamente. O Leandro Donizete é um jogador importante, gente. Se não jogar, ele vai jogar o Rafael Carioca. É tão bom quanto. Não, o Leandro Donizete, então vê lá com a torcida do Galo, se eles... É que a torcida gosta disso aí, Benjamin. Mas não é o cara que faz a diferença. Gabriel Jesus ou Leandro Donizete? Não é questão de mais importante. O Gabriel Jesus... Faz mais diferença. Não, o Gabriel Jesus é muito mais jogador. É isso que ele tá falando. Não, eu tô discutindo que o cara é jagunço. O cara não é jagunço. Lógico que é jagunço. O que ele faz de bom dentro do gramado? É marca? Assim, gente, eu não acho que ele é jagunço. O que seria um jagunço? O cara que dá butinada. Ele quer ser jogador que só bate, dá porrada. Ah, só qual bate. Qual é a função do Leandro Donizete em campo? Eu não acho. Meu Deus, eu inventei a pólvora agora? Inventei a roda? Olha, você vê... O que o Leandro Donizete faz em campo? Qual que é a função dele? É marcar e bater, gente? Gente, tem jogador que não é jogador que joga bonito. Mas que é importante. Mas eu não disse que ele não é importante, mas ele é um jagunço. O Márcio Araújo, ele é criticado por todo mundo. Jagunço. Passa treinador, muda treinador, o cara é titular absoluto. O cara não joga, meu campo sente. Por exemplo, eu não acho o Leandro Donizete jagunço. Você fala lá do teu brother jagunço. Lá, ele jagunço. Jagunço. O Felipe Melo. Eu não acho jagunço. Não, também não. Mas o Felipe Melo, peraí, é diferente. Do outro lado, opa, sim. O Felipe Melo, peraí. O Felipe Melo, gente, é um jogador que ele é versátil. Ele pode jogar de zagueiro, ele pode jogar de volante, ele pode jogar de meia. E ele tem muito mais qualidade do que Leandro Donizete, zagueiro, do que Márcio Araújo. Lógico que é. O Felipe Melo, nos últimos jogos da Inter de Milão, ele tá jogando de zagueiro. Então, querendo ou não, o Felipe Melo, quando ele quer, ele sabe jogar bola. O Felipe Melo é que muitas vezes ele é violento. O Felipe Melo, ele é pavio curto, parece que tem um parafuso a menos. E não venha querer só me falar, ah, o Felipe Melo ficou rotulado naquele jogo contra a Holanda. Não é por aquele jogo. Não, ele... O Felipe Melo, ele tem um histórico de confusões e de butinadas. Outro dia ele chutou a garganta de um cara lá. Não, tem o... Quase matou um cara. Tem o highlights dele no YouTube. Entendeu? O Felipe Melo, ele é um cara pavio, ele é pavio curto. Mas é um cara que tem muita qualidade. E eu não considero o Felipe Melo jagunço, porque é um cara que sabe jogar bola. Diferente do Leandro Donizete. O Leandro Donizete, ele tem importância dele dentro do time do Atlético Mineiro? Claro que tem. É um guerreiro, é o carregador de piano, é aquele cara que se precisar levar dois sacos de laranja, aqueles de 30 quilos no ombro, ele vai levar. Então, é um carregador de piano, mas não deixa de ser um jagunço. A função dele é bater e marcar. E ontem, fiquei impressionado com a vontade do Galo de ganhar o jogo. Os caras entraram pra vencer. Bicho dobrado, né, filhão? Acabou o jogo, o Fred saiu puto xingando todo mundo, né? Porque eles queriam, porque a terceira vaga ficou difícil, a vaga direta. E vão ter que correr agora contra o Grêmio. Mas não é só isso não, Bento. Tem um papo aí em Minas que houve a promessa de bicho dobrado nesse jogo contra o Palmeiras. E precisaram correr muito também pela escovada que eles tomaram do presidente do Atlético. Aquele jogo que o Atlético tomou de 2 do Curitiba lá, que eles perderam lá, que o presidente vomitou um caminhão. Inclusive jogando uma responsabilidade enorme pra cima do elenco dos caras aí, falando que a Copa do Brasil, agora eles vão ter que correr muito pra ganhar a Copa do Brasil. Pegou mal, então os jogadores meio que se sentiram, porra, estamos aqui com esse puta time, com esse puta elenco, com o Robinho, com o Fred, com o Casares, com o Dátolo, com o Lucas Prato, mano, com a porra toda aqui dando esses milhas do campeonato, perdendo pra Curitiba, os caras ficaram putos, e o presidente do Galo deu uma escovada em todo mundo. Mas querendo ou não, então, Bento, só pra finalizar com relação a isso, o Palmeiras ainda tem uma chance de ser campeão no final de semana já contra o Botafogo. Mas na hora do Fantástico. Mas é uma situação complicada. Se Santos, Palmeiras e Flamengo disputam, teoricamente, o título, tá na cara que os jogos deveriam ser no mesmo horário. Com certeza. O Palmeiras vai jogar às 5 da tarde e o Flamengo vai jogar às 7 e meia da noite. Já é um erro absurdo, na minha opinião. Uma avaliação cretina. Também acho. Porque se acontece, por exemplo, Sombral, o Palmeiras depende de uma combinação para que ele possa ser campeão. Não basta só o Palmeiras vencer. Ele depende que o Santos não vença e o Flamengo não vença também. Tá certo? Se não acontecer isso daí... o Flamengo... Tira até a graça do torcedor do Palmeiras de repente comemorar no próprio estádio. Pois né? É um negócio cretino. Porque numa dessa aí, o Flamengo ele vence o Curitiba, que é o resultado mais óbvio. Assim. É o resultado mais óbvio, o Flamengo venceu o Curitiba, já impede o título matemático do Palmeiras nessa rodada. Eu até acho que o Palmeiras não será campeão nesse jogo. Eu acho que o Palmeiras será campeão contra a Chapecoense. Só que os jogos deveriam ser no mesmo horário. E aí vem falar, ai, mas não pode mudar repentinamente. Não pode o cacete. A CBF, quando quis, mudou o jogo da Ponte Preta com o Santos pro domingo de manhã, mudaram as vésperas do jogo. O jogo seria no sábado. Né? Não, 2 dias, vírgula. O jogo mudaram na sexta-feira, 9 da noite. E o jogo aconteceria na sexta-feira, no sábado. Não, o jogo era no sábado. Era sábado à noite. Era 6:30 o jogo. Eles mudaram sexta-feira, 9 da noite. Menos de 24 horas antes de começar a partida. Quando quer, faz. É lógico. Então é uma cretinice por parte da CBF não alterar o horário do jogo do Flamengo. Mas pode ser que o torcedor Palmeiras pode ser campeão assistindo pela televisão adversário. Então, mas puta negócio broxante, negócio trouxa. Se fosse, por exemplo, tudo no mesmo horário, a torcida já tava... Por mais que tenha times aí que às vezes retarde o início da partida, ou então fiquem bastante tempo no vestiário, mas a gente tá falando de 15 minutos, talvez 10 minutos de diferença. A torcida do Palmeiras já tá no estádio, pô. Bom... Muito bem, seu Bento, pra fechar... Vou completar aqui do Parmeiro. O Parmeiro foi lá pra onde a gente vai todo ano. Foi direto, voo fretado. Lá no Bourbon? Já chegaram de madrugada. Aliás, falar em Bourbon, eles trouxeram vários brindes de fim de ano pra todos nós. Boa. Cadê? Estão lá na minha sala, Bárcia, pega, por favor. Cadê, velho? Então, o cara quer. Pro jogo de domingo. Ô, mano, sabe aqueles caras de. Que pega caneta, né? Ganha caneta. Gosta de ir numa feira. Pega aquelas sacolas, né? O mano, inclusive, é aqueles que quando vai na feira de verdade, ele vai na barraca de fruta e fica comendo todo um pedacinho de provando, tudo. Velho. Eu provando. Lógico. E não compra nada. Gosta de um brinde. Um lugar bom pra você fazer isso, Sombra, é no Mercadão, cara. No Mercadão você vai lá, pega aquelas porções de negócio de amendoim, né? Velho. Sabe aquele amendoim que vem um misto, amendoim, castanha. Sim, sim, isso é bom. Pô, então você enche a mão assim e fala, deixa eu provar pra ver se tá crocante. Você faz isso em todas as barracas. Aliás, essas porçõezinhas, atenção, hein? Atenção. Benja, principalmente, o cara toma muito cuidado com a higiene, né? Essas porçõezinhas aí de mistas, de amendoins, cajuzinhos que ficam em restaurantes, isso é uma concentração de coliformes fecais. Não. É. Porque os olhos não veem, o coração não porque sente, velho. Porque todo mundo vai tem ali a barriga, sim. E põe a mão ali e pega. É meio que comunitário aquilo. Depois volta pra mesa de outro. Depois mas volta e vai. Os caras não jogam fora. É, então... Ué, é igual chopp e refil, velho. O mundo põe a mão... Sabe aquele amendoinzinho que você come? Você acha que o cara não reaproveita o bagulho? Isso é louco. Pode dar pros caras aí. No mundo, ó, os brindes aí do pessoal do Bourbon. Bourbon. Aí. Oh, obrigado, hein, mano. O mundo põe a mão naquele amendoim lá. Nossa. Aí o cara espirra, ele põe a mão no nariz. Ele passa aqui na blusa, não. Dá aquela secada. Mexe aí vai celular, pegar mais que a minha. Que o celular é uma das coisas mais porcas que celular, existe. Olha, celular, uma coisa porca. É. Coisa porca. Sabe, você sabe num avião qual o lugar mais sujo de um avião? Poltrona. Você sabe qual é o banheiro, lugar? Né, mano? Isso é pesquisa. Lugar mais é sujo. É aquela mesinha, né? É a mesinha onde você come. Não. É. Ué, mas você não vai espalhar comida na mesinha. Ela vem numa embalagem. Mas você põe a mão na mesinha. Você faz igual cachorro. Você põe a lasanha na mesinha, velho. Você é louco. Ei, Benja, que diria, hein? Que você na adolescência ganhou aquele campeonato de lamber corrimão, hein? Tá louco. Mas, ô Sombra, ó. Você ganhou, Benja? Ó. Deixa eu parabenizar aqui uma pessoa especial, cara. Tá, que você queria o brinde do... A pessoa... Legal, não, obrigado aí, o pessoal do Bourbon legal, que mandou pra gente é aqui um kitzinho top aqui. O negócio é o seguinte, Sombra, eu queria parabenizar uma pessoa que merece todos os elogios do mundo. Quem? É, a pessoa que inventou uma porção mista ali com amendoim, castanha de caju, uva passa e pinguinhos de chocolate, velho. Misturar o doce com o salgado é top isso? Demais. Eu comprei nos Estados Unidos. Eu também adoro. Motinha, ó. Castanha de caju, amendoim, amêndoa, véio, você tá uva passa e chocolate menção. Misto de preto com branco. Uns pedacinhos assim, umas gotinhas, velho. Top véio. Demais, cara. Top demais. Top, já come o doce com o salgado na mesma porção. Ô, é beijo, da hora. É top? Parece nojento, mas é gostoso. Hã? É top? Eu não sei nem o que é isso, mano. É mais croto, mano. Pra imaginar isso. Você comeria, velho? Estádio... Acho que não, cara. Ah, se você estivesse na guerra. Velho, até... velho. Na guerra você come até pedra, velho. Essas horas, mano. Na guerra você faz sopa de pedra. Se o povo hebreu dependesse do Benja pra fugir do Egito, mano. Ele com o povo hebreu. Povo hebreu. Ah, é legal. Imagina o Benja na novela, mano. Imagina, eu já imagino a novela, olha, o Benja lá. Vou falar igual pra você. O homem tá repetitivo. Agora ele vai falar: imagina, 40 anos no Egito, andando no deserto. Ô, mano, ele ia comer o quê, mano? Moisés era o protagonista. Aí tem coisas que não podem mudar. Fazem parte, Benjamin. Por exemplo, eu ouço mesmo o sermão do padre todo domingo na igreja, velho. Não muda. Eu vou. Faz um tempo que eu não vou, mas não, eu gosto muito, cara. Se você entrar numa igreja, eu gosto muito. Qual foi a última vez que você foi numa igreja um sem tempo, casamento tô... ou no jogo do Corinthians? Eu tô indo. Ou no débito, jogo cara. Do Corinthians? Qual foi a última vez que você foi? Mas peraí, jogo do Corinthians na igreja? Qual ué, foi não é religião? Não. Falou? Qual foi a última vez que você foi? Você foi no jogo não, na do igreja, Corinthians ó. Ou na igreja? Foi mas na igreja não pra casamento. No jogo do Corinthians. Mas não, eu tô em débito. Eu tô em débito, cara. A igreja foi débito. Nos dois, cara. Ele só vai no casamento, né? A igreja dele é na entradinha da Riviera, tem uma capelinha ali. Não, mas lá tem uma igreja então, mesmo na Riviera. É isso que eu tô falando, eu sei, pô. Bom, Bento. Meu Deus. Eu preciso ir, cara. Fica aí, eu vou tá lá. Bom? Escalado. Tá precisando. Sim, eu vou sair só mas um mas olha pouco do jeito que tá, mano. Fazendo aquele. Ó, mano, vai antes na igreja, deixa o jogo pro ano que vem, cara. Estádio 97 tem oferecimento de HDI dia, Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Quem ligar e disser, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Também os primeiros 5 ouvintes que falarem consórcio Honda é fácil, barato, sem juros, ganham um par de ingressos para assistir Estádio 97 dia 5 de dezembro no Banco Honda Hall, lá na Vila Olímpia, com tudo incluso, entrada, comida, bebida e um kit da Honda que é maravilhoso, hein? E temos ainda uma única vaga, última vaga, para a torcida Estádio 97, para Palmeiras e Botafogo. Atenção, a última vaga. Tá? Então o palmeirense que ligar e disser o palmeirense. Ou a. O único ou a. É, mas é porque nem o presidente e presidenta, né? Presidenta. Danta. Deixa só o torcedor, né? Que ligar e disser eu quero ir na torcida Estádio 97 e ganhar essa vaga única para Palmeiras e Botafogo, jogo que será às 5 horas da tarde. Vai assistir no Camarote Único, lugar maravilhoso. Já vamos apresentar o Estranho no Ninho, mas é uma informação de interesse da coletividade lusitana aí, né? O Canindé hoje foi a leilão. Foi? Não teve nenhum lance. Mentira! Não teve nenhum lance. Não acredito. Exatamente, o valor mínimo, o lance mínimo, se não me engano, era de R$ 74 milhões. Até ontem, advogados tentavam anular o leilão. Mas foi rejeitada a petição. E o lance inicial hoje era de 74 milhões. O valor total da área foi avaliado pela justiça em 123 milhões de reais. Caraca. É. Agora, o que dizem que vai acontecer, como não teve nenhum lance, é que dizem que deve ser marcado um novo leilão com um lance menor. Ah. É. Vai ver, por isso que ninguém deu, né? Aí, pra ver se abaixasse. Ó, Benja, uma boa oportunidade pra você ir lá e vai matar essa porra. Pra ser o parque infantil. Ah, eu vou te falar, hein? Você podia fazer um campinho pro... Ainda bem que não arremataram, cara. Sangue. O Canindé é vão acabar arrematando por menos, mano. Infelizmente, a Portuguesa acabou. Infelizmente. A Portuguesa acabou. Ela hoje... Culpa dos dirigentes da Portuguesa que passaram por lá. A Portuguesa acabou, infelizmente, cara. É impossível a Portuguesa reverter um quadro desse. E outra, a cidade de São Paulo tem 4 clubes grandes, 3, né? Corinthians, Palmeiras, São Paulo. E o Santos, que não é de São Paulo, mas tá cheio de santista. Tá cheio de santista. Onde tinha lá no pedágio um lusitano. Então, mas a Portuguesa não tem, Mota, mais torcida. A Portuguesa não tem time. Não, ele falou assim, eu tô perdido. Ele falou, eu tô perdido. Quem falou? Um rapaz que torce pra Lusa, tava ontem no pedágio, né, do consórcio Honda. E ele falou assim, eu falei, eu sempre pergunto, por que você torce? Aí ele falou assim, eu torço pra Lusa. Ah. Ele falou, mas eu tô perdido. Porque eu tô tão triste que eu não quero mais saber de futebol. Ah, porque não, é triste você torcer pra um time que pode acabar. Não é questão de tá triste, é questão que o guarda tem nem mais perspectiva. É, então. Não, pode acabar. Não, mas que bom que o Canindé não foi vendido. A Portuguesa não acabou oficialmente, né? Oficialmente não acabou. O clube tá abandonado. Tá tudo abandonado, não tem como reverter. A colônia portuguesa hoje, essas novas gerações já faz tempo, não torce pra Portuguesa. Né? Ninguém quer colocar dinheiro lá porque sabe que né? O fluxo migratório e imigratório já não é o mesmo. Não, mas tem uma empresa, Sombra, que pode salvar a vida da Portuguesa. Pra falar a verdade, são 3 empresas aí, é um pool. E eles querem comprar o Canindé, aquele terreno ali que pertence à Portuguesa, pra montar aí um conjunto ali de prédios comerciais, alguma coisa do tipo. É, eles vão fazer um estádio menor pra Portuguesa dentro do complexo ali mesmo, tá certo? E pagarão um aluguel pra Lusa, o que seria muito legal. Ok, mas ninguém foi lá no leilão pra pegar o espaço. Não, mas é que tá. É, essa empresa, ela já fez uma proposta oficial, inclusive a Portuguesa pode ser que compre, arremate através dessa empresa, o próprio estádio ali, tá certo? A empresa compra, refaz o estádio da Portuguesa em um outro local ali, pode ser próximo ali do Canindé mesmo, e levanta um... E é uma área boa. E eles levantam ali um conjunto de prédios comerciais, que a localização ali, Sombra, é extremamente privilegiada. Tá num local estratégico da Marginal Tietê, tem estação de metrô próximo, tá certo? É um local extremamente valorizado, então, é legal. Você fala então, isso a Portuguesa... Mas a Portuguesa, Benja, ela teria uma receita que hoje ela não tem. Por exemplo, o aluguel durante, sei lá, 30 anos daquele, pedaço. Você falar daquele terreno como oportunidade imobiliária, não tenha dúvida. Claro. Pô, não tenha dúvida. Isso é um fato. Agora, você falar que a Portuguesa... Ah, tem um grupo... Sabe, há quantos anos você ouve falar... Que tá chegando um grupo pra pegar Portuguesa. Lembra do banco? Ó, teve o Brunoro que veio, depois teve o banco. Aí tinha o Banco Espírito Santo. Aí tinha um grupo português. Aí um dia falaram que era o Figo que ia comprar. Gente, aí todas as padarias. Olha a situação do país. Hoje é uma situação complicada. Os caras não tem mais. Ah, vamos investir 100 Agora, milhões detalhe, aqui né? pra fazer um time. Não tem. Metade do terreno é da prefeitura, né? Sim. Sim. E aí isso não é. Por exemplo, leilão. O gol da esquerda da prefeitura. O gol da esquerda? O gol da esquerda. Mas onde tá o trator é de quem? É da prefeitura. E a prefeitura falou que se tá no terreno dela, é dela. Vai tirar o trator e colocar no museu. E digo mais, se alguém pegar aquilo lá, a Portuguesa nem estádio vai ter lá na frente. Aonde você vai construir? São Paulo. E provavelmente, se for construir um novo, vai pra quanto pro estádio pra Portuguesa? Pra 5 mil? 10 mil? Não, tá, eu ia fazer pra 10 ou 15 mil pessoas o novo estádio da Portuguesa seria. Eu acho que é legal, cara. Tem que fazer sim, porque a Portuguesa teria talvez uma outra opção ali pra inclusive fazer shows aí, pra um show menor. Tipo poderia arena alugar. De evento. Eu mais poderia. Uma arena de sim, evento. Né? Poderia. Um mas espaço pra 15, 20 mil pessoas é... Legal, cara. É legal. É muito mais barato e viável, cara. Eu vou falar um negócio pra você. Spirit, ó, né? Monta a Spirit aí no Canindé. Eu vou falar um negócio pra você. Eu espero estar errado. É. Mas daqui 2 anos, você me cobra que nada disso aconteceu. Mas eu espero que você esteja muito errado, então, mesmo. Porque a Portuguesa falir ou acabar, cara, eu acho que é ruim pro nosso futebol, cara. por mais que as pessoas tratem a Portuguesa com desdém, eu acho que é muito triste isso que está acontecendo. A Portuguesa é um time tradicional do futebol paulista e a Portuguesa ela não tem aquele ranço que um rival tem. É, ninguém torce contra a Portuguesa, ah, quero que a Portuguesa se dane. Não, ninguém pensa assim, cara. Eu acho que seria ruim para o futebol paulista um clube tão tradicional como a Portuguesa fechar. Assim como seria ruim o Juventus fechar. Entendeu? É que nem você. O Guarani fechar. Eu sei. É aquele imóvel lá, histórico. A família Juventus, que mora lá, cara, não cuida direito, vai perder o imóvel. O Juventus, você tem ideia, o Juventus tem um apelo. A Portuguesa hoje, infelizmente, não tem mais. O Juventus tem um apelo de domingo de manhã. Qual o apelo do Juventus? Não, domingo de manhã, pro tamanho do Juventus. Domingo de manhã, quando o Juventus joga, você vai na Rua Javari, é lotado pro tamanho do Juventus. É um programa aí. Tem pessoas que saem. Mas a Portuguesa, se fizer jogo, também vai ter a mesma quantidade de torcedores do Juventus, ou mais. Sim, num estádio pra daquele? Não, a questão é o tamanho do estádio. Mas não é, mas a Portuguesa hoje não é um programa pitoresco você ir lá assistir a Portuguesa. Pro torcedor da Lusa, é. Sim, pro torcedor da Lusa. Pro Juventus, falando não. Que vai o Juventus é um programa. Ah, Benjamin, o programa é pra você, vai. Não é pra mim, se você for no domingo para, de... vai. Vá um domingo de manhã na Rua Javari. Ah, vai ter 500 pessoas, Benjamin. Eu acabei de falar na proporção do estádio. A Rua Javari cabe quantas pessoas? É isso que eu tô mil? Não, acho que nem isso. Cabe. Para o tamanho do Juventus, o Juventus ir domingo de manhã, você vai lá, tem vários caras que não torcem pro Juventus, que vão lá, o cara vai lá comer esfirra, vai ver o jogo, vai comer canole. É um programa. A Portuguesa hoje não é um programa. Eu adorava assistir jogos do Canindé, cara. Adorava. Mas, Benja, você acha que você está enganado? Pro torcedor da Lusa, é. O problema é que o time está muito mal. Então, pro torcedor da Lusa. Vão lá, tem os bolinhos de bacalhau. O Juventus tem que série? Acho que estava na C. Na Paulista, no Paulista. Mas a Portuguesa hoje, cara, é um negócio diferente. É diferente. Ô, Sombra, deixa eu só agradecer também o Piromal. Eu também não falo com alegria que a Portuguesa tá acabando. Ah, você não gosta, porque o primeiro jogo no estádio, você foi goleado. O Corinthians foi goleado pela Portuguesa. Você ficou traumatizado, você ficou com birra da Portuguesa. Você, quando vê a foto do Enéas, você chora. O Enéas acabava com a gente. Aquele jogo que eu fui, o Enéas acabou com o Corinthians. Você chora quando vê foto do Enéas. Gol do Corinthians foi do Zé Roberto. Não, mas quando você fala da Lusa, você fala com ironia. Você fala com ironia. Não, que eu tenho que falar. Quando você vai falar de uma coisa que envolve dinheiro... Você sabe qual é o público recorde do Rodolfo Crespi lá, o Juventus? 15 mil pessoas. Cabe, rapaz, tudo isso? Não. Já coube. Na Javari? Uhum. Mas era a festa do Canoli, né? Não, foi não, não, foi, hoje. Foi a partida com mais público. Foi Juventus 1, Corinthians 3, em 41. Aí, ó, o Corinthians marcando a história de todos os estádios. O maior público do Morumbi foi do Corinthians, o maior público do estádio do Juventus. Morumbi, lógico que foi. Foi sim. Tá mal informado. Mas foi da Ponte Preta. Não, foi Corinthians. Mas eu não falo com desdém, não. É que quando você fala de um negócio que vai envolver dinheiro, envolve patrimônio, não dá pra você falar com o coração, você tem que falar com a razão. Ah, mas a gente não pode tratar dessa forma. É o Canindé, cara, é a Portuguesa. Não, mas o Canindé, mas tá lá o Canindé. Quando vocês vão falar de Wembley, vocês falam com o maior carinho. Maracanã, vocês falam com o maior carinho. Do Canindé, vocês falam, mas é o Canindé, quebra, demole, que se dane. Ué, tá errado. Quem não errado. Se acostumou com a paisagem de você chegar, passar pelo Tietê e ver o Canindé ali? E o radar, velho. E aquele radar trocando que ali. Tinha lá. Não, o cara trocando ali manualmente o placar, hora, trocando mano. As placas style, ali. Mais style. E o radar que tinha na frente. Quando eu era criança, e às vezes chegava de viagem, passava pela Marginal Tietê, tinha jogo, pô, achava legal ver a galera sentada na arquibancada. É, mó da hora, mano. Legal. 40 anos. Lá do Center Norte, você conseguia ver o Canindé isso, do outro lado. Isso, lá se vão 40, 35, 40 anos. Sim, eu sei. Só que as coisas mudaram. Os dirigentes da Portuguesa levaram, não, isso eu também não defendo. Isso tem razão. Levaram a Portuguesa a essa situação. Isso verdade. Você também tem razão. A Portuguesa revelava milhões de jogadores. A Portuguesa revelou uma seleção brasileira inteira. O que que aconteceu? Né? A Portuguesa não chegou nessa situação por causa da camada de ozônio, só nem do aquecimento global. Só um minutinho, porque você precisa falar da Nissan. Você não vai passar do timing aqui e aí você se perde falando mal da Portuguesa. Olha só, amigão, se você está pensando em trocar de carro, é bom fazer uma escolha inteligente, viu? E a Nissan te ajuda nessa. Nesse mês, você pode ter o Nissan Mark 1.0 2017, o mais ágil da categoria, com uma pequena entrada de R$ 7.900 e parcelas de R$ 699. E aproveite e passe numa concessionária e conheça o lançamento do ano. Rapaz, como esse carro tá bonito. É o Nissan Kicks, o SUV mais desejado. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa, inspirado nas cidades brasileiras. Painel intuitivo e multifuncional, além de central multimídia e câmera 360 graus. E ele oferece um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Além do que, ele tem um design super arrojado, bancos com tecnologia zero gravity e até três opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Vou dizer uma coisa para vocês, esse carro é simplesmente incrível. Vá fazer um test drive, vale a pena, viu? Quem testa, compra. Nissan e pedestre, use sua faixa, é Nissan. Pois não, mano. Ô, Sombra, só agradecer o Piromal aqui, ele passou informação pra gente aqui a respeito daquela frase que eu utilizei aqui, informação de cocheira. Olha, ele disse que eu tô certo, Sombra, e que existe mesmo essa expressão, a informação de cocheira. Ela foi usada nas décadas de 50 e 60 pelos apostadores do Jockey Club, cara. Esses apostadores se postavam nas imediações ali das cocheiras, onde estavam os cavalos que iam correr aqueles páreos, né? No Jockey da Gávea. Sim, eles estavam. Então, eles ficavam ali aguardando sobre alguma informação aí que os jockeys ou os bastidores, tratadores pudessem aí dar a respeito dos cavalos. Se o cavalo tava mancando, se ele tava indócil, se iria correr com a ferradura ABC ou D, ou outro detalhe que pudesse ajudar os apostadores a fazer as suas apostas. Aí a expressão informação de cocheira. Então, aí o lance da cocheira é muito mais velho do que o da cocheira. Então, mas é o que eu falei. Muito mais o velho. Jockey, sempre no Brasil, foi muito mais tradicional do que o teatro. Por quê? Porque... Não, tudo bem, eu tô falando, o Brasil é um país... Para, vai, vai. Olha lá, o da cocheira. Ó, galera do teatro, não precisa me xingar, velho. Do Japão, o pessoal come, xingando? Come peixe. Ah, os caras do teatro, porra, mano, você não dá uma moral. Inclusive, aí o meu amigo, aí eu vou depois trazer ele aqui, mano, o Itamar, mano. Eu fui assistir uma peça dele, que muito que boa. O que ele tem? Não, ele é ator de teatro. Você falou, Itamar? Não, Itamar é o nome dele, Itamar? Palmeirense. Ouvinor direto aí. A peça dele é da hora, mano. Muito boa. 10? Teatro, eu gosto de assistir comédia. Eu não tenho paciência pra ver romance teu em teatro. Aquele amigo foi preso do cara da pensão lá, ele faz teatro também, não foi? Você já foi ver ele? Que amigo? O menino lá que trabalhava na TV, que foi preso. Quem? Não, o Oliver tá solto, mano. Tá solto? Tá solto, ele tá lá em Camboriú, mano. Eu trobei ele na academia essa semana. Um abraço aí. Camboriú lá em Balneário? É, foi lá pro Camboriú lá. Vamos apresentar lá aqui, atenção. Olha, Charazinho. Leandro Mota, corintiano. Da família Mota. E aí, rapaziada? É Mota também? Leandro é Leandro dois. Mota, mas com dois T, hein? Ah, esse é o original. Tá certo. Tô vendo aqui, você vem do Taboão, bairro de Diadema. Isso, exatamente. Né? Corintiano. Maloqueiro e sofredor, hein? Aí sim, veio aqui por causa da campanha Novembro Azul. Exatamente. Campanha de prevenção ao câncer de próstata. Exatamente. Mas me conta, qual foi a sua justificativa? O que que fez você convencer o Osmar e o Albano a virem aqui? Então, particularmente, eu nunca tive um caso desse câncer de próstata na minha família. Então pode ir embora, tchau. Porém, meu padrasto já tem idade suficiente e ele sempre acompanha no médico e ele vai me passando essas orientações. E fazendo um adendo... Fala pertinho, assim. E fazendo um adendo, uns 2 anos atrás eu tive um problema no final da coluna, um cisto. E esse cisto apareceu justamente porque não teve uma prevenção da minha parte. Comia muito fritura, não praticava esportes. Tipo 90% da população. Você tá falando de mim, por acaso? Isso é uma indireta? Jamais. Então, quando eu fui no médico tratar isso, ele falou, daqui, isso foi há 2 anos atrás, daqui 16 anos, aproximadamente, se previna não só com esse problema que apareceu contigo, mas sim da próstata, do câncer de próstata. Próstata. Boa. Então, foi um aprendizado, lógico, não foi um câncer, mas a prevenção é tão importante quanto qualquer outro problema. Bacana, é nítido. Eu acredito que após as novas gerações vão ter cada vez menos esse problema, vão evitar, né, ou pegar mais, exatamente, mais no nascedouro dele, né? Exatamente. Agora que tem internet aí, as campanhas, a rádio, inclusive, falando, na televisão. Mas as pessoas têm que mudar isso na cabeça, né? O preconceito. Exatamente, foi igual o Ben já comentou ontem. O preconceito, até de nós homens, não, é bem a parte machista mesmo. Ah, não, não vou passar por isso. Como se fosse mudar alguma coisa, né? Eu tenho um colega meu que fala, não, nunca vou fazer esse exame. Que é um burro, então, né? Qual é o nome dele? Qual que é o nome do seu colega que a gente vai chamar de burro? É um tonto, porque vai. Pode desenvolver alguma doença, descobrir e já tá na beira da mão. Falar um negócio. Exatamente. Esse negócio de falar, nossa, porque é gay, porque vai fazer exame. Puta bobagem do tamanho do mundo. Exatamente. É chato. É desconfortável. Mas é rápido. Vai lá, 3, 4, 5 segundos, pronto, tchau. Fazer o quê? E é o que eu falei, cara. Gay, por exemplo, é o cara que gosta da dedada informal. Essa daí é um exame, cara. É importante. Dedada informal. Mas é verdade. O cara às vezes tá na balada, Motinha, ele fala... Pô, mas nem todo gay gosta de levar dedada. Nossa psicóloga sexóloga, que está aqui todas as quartas-feiras, das 10 ao meio-dia, aqui fazendo o programa com o Domênico e o Pagacinho, a doutora Rose, ela chegou e falou assim, não significa ser gay você... Tomar a dedada de outro homem. Não, aí você tá tendo uma relação homossexual então, de fato. Mas é o que eu tô falando. Mas você pode querer ter de uma mulher. Aí é o famoso fio terra. É. Então, mas o que ela diz não significa, porque você é uma zona que gera prazer. Sim. E não necessariamente você precisa ser gay para sentir prazer em próstata. Não, mas tudo bem, mas por exemplo, é o que eu tô falando, o cara às vezes aí, muitas vezes se recusa a fazer esse tipo de exame, porque o cara fala, não, eu não sou gay, não quero fazer, é uma imbecilidade, uma burrice sem tamanho. O cara às vezes ele tem família, ele tem uma esposa que gosta dele, ele tem filhos pra criar, e o cara tem esse preconceito cretino, e ele não quer fazer isso porque ele acha que isso é um ato homossexual, não é, exatamente. É um exame. Exatamente. O problema é o cara gostar, por exemplo. Os gostam de levar mas você dedada. Curte, não curte. Ué, tem cara que gosta só na frente, tem cara que gosta só atrás. Não, mas você só tem lá atrás, você não tem a opção. Agora, o moto é aquela avenida larga de duas mãos. Não, eu sou assim, eu tô lá pra dar prazer e sentir prazer. Se a pessoa, por exemplo... Mas, ô, moto, a sua frente é interditada, velho. Vou dar um exemplo. Eu e o bar. Essa frase aí, você é o quê? É pra dar prazer e sentir prazer. Eu e o bar, por exemplo. Você só vai dar prazer se você sair de cima dele. Não, por exemplo, eu chego lá. Mas ele é uma guerra também. Chega lá, eu e o bar, por exemplo. Nossa, aí eu tô achando que, pô, bar, né, velho? Pegou quantas mulheres. E se a mulher dele quiser ficar olhando vocês dois? Não tem problema. Ela tipo, fica amarrada lá. Voyeurismo. Se ela não falar, tá ótimo. Ela não pode falar? Não dá, velho. E se ela ficar narrando? Não, velho, eu vou te contar uma história. Vai, bar, isso! Não. Ó, outro dia eu liguei pro bar, velho. A mulher dele atendeu o telefone. Ridículo isso. Feio isso. Ridículo. Eu mandei uma mensagem, ela respondeu o WhatsApp dele. É. Vergonhoso. Você é pau mandado assim também, estranho? Não, jamais. Aham. Se ligar pro seno, tua namorada não atende. E da última palavra. Você é casado ou é solteiro? Eu namoro. Namora. Tua namorada jamais vai atender o seu telefone? Não. Tem certeza? Cada um com o seu celular, né? Passa o número pra galera no ar, pra pessoal conseguir. Deixa eu te falar, ela tem as suas senhas, ela pega as suas mensagens. Não. Aí sim, garoto. Vergonhoso da mesma forma que eu não faço com ela, né? Exato. Da mesma forma que ela tem a privacidade dela. Dá senha pra namorada e pra mulher do celular é vergonhoso, gente. Para, isso é uma coisa... Então, eu tô lá com o bar. Aí chega, pá, tem aquele rally rola e tal, pá, vem nojo, cá. Aí eu fico pensando, né, pô, bah, agora vai, né, pá, pegou todas as mulheres do mundo, né, 14 filhos, eu falei, todas, todos os tipos, todas as a cores. A Gisele não, claro. Não, todos os tipos, todas as cores e tal. Aí eu falei, agora vai, né. Chego lá, pô, ele se abre que nem uma flor. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que cumprir o papel de macho, velho. Entendi. Tem que cumprir, né? Tem que cumprir, velho. Tô ali, tô na guerra, é pra matar, velho. Mas, por exemplo, eu acho que você tá mais confortável em falar sobre isso. Se é o Domênico, você prefere ser o cara que dá... Morrer antes. Como assim? Eu tenho medo, Domênico. Como medo? Domênico é que nem aquela aranha. Sabe aquela aranha que transa e depois mata? Viúva Negra. Ele é igualzinho, velho. Você acha que ele ia ficar envergonhado e depois ia te matar? É que nem aquele maníaco do parque lá. Ah, entendi. Pegava as minas e depois matava. É uma tese interessante. Eu acredito que essa tese do Domênio... Do Mota sobre o Domênio... Tem fundamento, né, mano? Eu preferia. Eu acho que sim, porque é aquele tipo... Aquele tipo de cara que tem vontade... É. Paga pra fazer e depois mata o cara. É. Eu tenho medo. Pra não vazar, né? É. Tá bom. Imagina, velho. Estranho, ó. Já tá à vontade aí ou não? Já, tranquilo. Relaxa, beleza. Cara. Você quer uma massagem do Mota? Mota, massagenzinha nele aí, ó. Relaxante aí. Tá tenso, velho. Tá tenso, ele tá tenso. Sinta-se à vontade. Vamos ali que tá eu vou te mostrar como é que é o exame de toque. Não, tranquilo. Mostra lá. Pra não ter preconceito. Mostra lá a salinha de prêmios. Mostra a salinha de prêmios da energia. Não, tô tranquilo, tô só tô deixa suave. Essa partezinha assim, desses 5 fios embaixo do queijo. É o charme, né? Charme? Nossa, velho. Charme? É o charme. Vamos pro telefone 3284-7097, ouvintes no oferecimento de Nissan. É, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vai tocar o Asdrubal. Ó. Oh. Seu jeito judia de mim. Tem coisa como queiro. Arte popular, velho. Arte popular, mano. Sonzeira essa aí, hein? Olha, na boa, meu. Onde vocês acham todas essas músicas aí? Porque, olha. Pô, arte popular, mano. Você não lembra quando os caras é no. Sucesso, mas isso aí é louco, mano. É? Arte popular quando é no Gugu. Um de verde, outro de azul, outro de amarelo, outro de vermelho. Era opa. O Power Rangers. O bagulho da hora, mano. Do vamos pagode. Lá. Power Rangers do pagode. Alô? Oi, quem fala? É Ricardo. Ricardo do quê? Ricardo Zunquini Galvez. Hã? Ricardo Zunquini Galvez, é isso? Isso mesmo. Galvez. Ricardo. É... E quantos anos, Ricardo? Fazendo 21 hoje. Ó, oh, parabéns, hein, Fiote? Parabéns. Nós, mano, é já nós. Pode ir preso, hein, mano? Não dá pra aprontar não, hein, Paquito? E vai comemorar onde os 21 anos? Hoje, eu vou no barzinho com a rapaziada mesmo. Tá barzinho, tem que ir na zona, velho. 21 anos, você namora, velho? Você namora? Patroa cobra. Ah, então ah, não dá pra dar mas perdido, não. Mas você não pode dizer que vai no barzinho com os amigos e você vai pra zona, na verdade? É, bem pensado, hein? Boa ideia. Então. É tão óbvio isso. Agora não pode mais, pô. Ô, oh, essa juventude aí, os caras não sabem mais aproveitar a vida, né, mano? Os caras, ó, bem. Não sabe, horas, mano. Tá os caras com 21 anos, os caras amarrados, mano. É, velho. Essas horas. Falou também o... vida louca. Não, mas eu comecei com 24. Comecei a namorar com 24, mano. Vida louca, velho. Mas, velho, 21 anos, mano. A molecada já enroscada aí, mano. Aí é louco. O bagulho isso é louco, hein? Hoje o verdadeiro rei aqui da rádio chama-se Bento. Eu? Ah, Bento hoje é o verdadeiro reizinho. Ah, é. Passa a jeba no esmeril. Não, a gente tá... a lança, né, mano? Nossa, a gente tá jogando sozinho. É. Sabe? Tá indo pra centroavante em grande fase. Muitas enxadadas, seu Bento? Bastante, Sombra. Como tá a horta lá? Tá bem. Tá bem a horta? Muitos frutos? Mas você cansa? Cansa, tem hora que cansa. Cansa, tudo cansa, viu? Ai. Me falaram isso. Você cansa de mulheres, é isso? Não, não é isso. É... A bagunça cansa. Cansa. Enjoa, é verdade mesmo. Sim. Não, mas isso é mesmo, velho. O cara envelhece. O cara que tá acostumado a quebrar na noite aí, você pega um cara de 30 anos, o cara parece que tem 50, velho. É, então. O cara não olha, dorme, não descansa. Essa mano. Vida do seu Bento é tão boa, mas tão boa que o Benja já fica até perguntando, mas como faz? E aí? Eu queria, Benja. Nossa, o cara tá fora do baralho, casado, chega. Já era, né? Deixa quieto essa fita aí. Exatamente. Você acha que ele vai até quanto? Hoje eu sou um cara do dia, não sou um cara da noite. Mas se faz tivesse bem. Assim, vai bolar uma promoção, 48 horas com o seu Bento, você não ia querer participar? Lógico que não. No reality, vamos aí. Até porque das duas, uma. Ou depois de 3 horas eu já estaria na UTI do Einstein. Ou poderia estar morto. Véi, você com 48 horas com o seu Bento, é como se você estivesse participando em loco do Se Beber Num Case. Você é louco, velho. Não dá não, mano. Ô, Ricardo, e qual é o teu bairro, cara? Eu sou do Tatuapé. Tatuapé é nóis, eu moro na rua Tuiuti. Na Tuiuti, eu moro ali do lado da Anália Franco mesmo, do lado do shopping ali. Ah, você é muito rico. Ali no Serete, ali, tem uns prédios bonitos ali. Mesmo, naquele bololô ali mesmo. Da hora, mano. Então você é rico. O Motinha teve ontem aí com o pessoal da Honda aí na Remasa. Bombou. Obrigado por todo mundo que passou lá, velho. Olha, fiquei impressionado. O pessoal do Tatuapé, muito carinho, muito amor. Obrigado. Pô, da hora. Puta, tem que ser prêmio. Ah, pode falar. Mas é legal, velho. É que vocês não estão na rua como eu. O carinho do ouvinte do estádio é uma coisa impressionante. Olha, pode falar, ele tinha que estar, sabe onde, na rádio? Nativa. América! Mas não é, gente, vocês não sentem o amor, você tem que sentir o sabe, o cheiro do povo, o amor, o pessoal, velho, chega, te abraça. Eu não ouço uma rádio AM, deve fazer uns 15 anos. O que é AM? Hã? O que é AM? Mas, cara, olha, agradecer o carinho, o amor. Mas é, velho. A você que tá em casa, a você. Ah, os caras chegam lá, ó, 5 horas. Você meu falou senhor, aqui. Minha senhora. Vai dormir, contar, velho. Ontem o Sombra falou furado. O endereço, o cara encostou o carro na hora, velho. Parou ali. Ah, tudo bem, mas. E ficou lá até as 8 horas. Legal. Tudo legal. Bem, legal. Isso pô, é legal pra caramba. É o amor. Então tomou no seu carinho, o amor. Não, tinha vaga lá. Os caras foram lá porque tinha prêmio pra caramba. Ah, também. Isso é verdade. Isso é verdade. é verdade. Ah, não é. Acho que é. Você acha que foi por você? Se você faz um pedágio sem prêmio, velho. Pra gritar por nós. E fala, chupa, você acha, mano, que se tivesse um cone e a gente falasse assim, peça pro cone que você vai ganhar um presente. E é a mesma coisa. Caralho, vocês são, pensam coisas ruins. E olha, e a vantagem é que se tivesse um cone, não errava. Não errava, né? Ontem é milagre. Chupa. Ontem aconteceu até... Eu até me queimei com o pessoal da Honda por causa disso. Eu falei, vai ter blitz, ele vai errar, ele vai ter como, mas faz parte. Você queria fazer o pedágio gravado, né? Tá no pacote, né? Eu falei, tá no pacote. Faz parte do quadro. A gente faz um holograma no próximo. Mas, ô Ricardo, qual que é a sua profissão, velho? Eu sou estudante de engenharia. Eu amava como amava os estudantes de engenharia. Mas qual engenharia? Faço elétrica, velho. É o pica-fio. É o famoso pica-fio. O pica-fio, né? É osso, mano. Ai, não fala. Como é que é isso, pica-fio, gente? Pica-fio, mano. Mas, ô, amigão, você quer... Quantas assim, duas partes você prefere, moto? Do pica-fio? Na primeira, lógico. Qual que é o seu projeto de vida, assim, a tua carreira, assim, você pensa em trabalhar onde, cara? Fazendo o quê? Pô, mano, falar pra você que eu não sei ainda não, viu? Só me informar já tá bom demais pra mim, assim, dia. Aí a gente pensa, né? É mesmo? Aí o que vier é lucro? É, o que vier tá louco. Talvez você... Aí a gente, depois a gente arranja o resto. Talvez, né? Você não vai lembrar, mas aqui, não sei se ainda existe, na verdade, Paulista, muitos anos atrás, tinha um bar, chamava, o engenheiro lá, como era, que virou suco? Isso. O engenheiro que virou suco. Engenheiro que virou suco? Era, sabe, o cara, né? Que era famoso. Montou aí um... Então, o cara virou um suco. Bar de aí suco. Depois tinha um advogado que virou pastel. Isso eu não conheço. É. Nunca ouvi falar. É verdade. Pô, mas esse negócio aí de... E depois tinha os engenheiros que foram pro Havaí. Ah! Nossa. Bom, amigo, mas esse bagulho é mó treta, hein, mano? É mó perigo você trabalhar com eletricidade. Um dia eu vou ter um tempo, e eu vou fazer um TCC. Voltar, como se fosse voltar à faculdade, um trabalho de conclusão de curso, sobre as letras das músicas do engenheiro do Havaí. Não, melhor não, velho. Gasta seu tempo com coisa produtiva. Infinita Highway. Hã? Infinita Highway. Aquilo é uma coisa... O papo é pop. É, mas se o Van Halen escreve aquela letra lá com um solinho de guitarra, ia falar que é do cacete. Há um muro de Berlim dentro de mim. Se é o Jimi Hendrix que escreve isso, não. O Jimi Hendrix morreu. Então, mas se tivesse sido dele a letra, você fala, nossa, que tesão de letra. Meu coração é um porta-aviões. Não, mas isso mostra. A juventude é uma banda, não uma propaganda de refrigerante. Pega as letras do Iron Maiden. Ah, o legal é arranhar o azulejo no escuro, que eu tenho medo do escuro. Aquela ali fala assim: o que é rock and roll? São os óculos do John olhando o Paul. Ué, uma referência a Beatles, ou escroto. Ô, ô, Ricardo, você torce pra quem, cara? Ah, mano, o Dodô não tá aí, não, né? Aqui é palestra, mano. E aí, mano, você acha que o Palmeiras vai ganhar o título nesse final de semana ou você acha que será no próximo contra a Chapecoense? Opa. É a última. Você pegou a última, hein, velho? Eu quero ir no estádio Torcida 97. Não, eu quero ir na Torcida Estádio 97. Nossa, cara, confundi, tô nervoso pra caralho. Eu quero Olha, sem palavrão. Ricardo, o seu Bento tá aqui. Agora ele é nós. Hoje eu tô aqui na função nós, beleza? Quando tava ruim era você. Sofreu ontem, velho? Assistiu o jogo, mano? Nossa, demais. Aqueles primeiros 20 minutos lá nem fala, velho. Tava na minha casa ali quase... Um pulo pra janela, caralho. Ó, se mais um palavrão, você vai perder a vaga. Não, perdeu. Se controla, cacete. Eu tô nervoso, tava ligando 86 vezes pra conseguir a vaga. Não, é que ele tá empolgado ontem. O Gabriel Jesus também se sortou ontem, ele tá sorto também, o ouvinte aí. E aí? Ele meteu o gol ontem. Eu tô achando que domingo também ele vai deitar no Botafogo, hein? Ah, agora que ele voltou a marcar, agora ele desanda, né? Agora o menino emocionou, tem que fazer o gol do título, tem que ser dele, pô, ele merece. Você acha que vai ser meio... A gente pode ser campeão no domingo aí? Foi lá, rolou o jogo, tem que ficar esperando até 9h30. Nas minhas contas, lembra? Eu falei aqui, o Palmeiras vai ser campeão contra o Botafogo. Você acha isso também, Ricardo? E se o Palmeiras ganhar do Botafogo, o Santos... perder pro Cruzeiro e o Flamengo perder. empatar, o Palmeiras é campeão domingo. O Flamengo empatando já é campeão do mundo? Se o Flamengo empatar, o Cruzeiro ganhar do Santos, que não é difícil, que o jogo é no Mineirão, e o Palmeiras ganhar do Botafogo, o campeonato termina domingo. Já pode correr pra Avenida Paulista, velho. Ia ver o título no nosso jogo, né? Mas, pô, tá tanto tempo sem ganhar isso que... Ganha do jeito que for, sem o nosso já tá bom. Não, mas vocês vão comemorar contra o Chapecó, né? Ô, Ricardo. Pode ser domingo. Oi. Não, mas eu acho difícil. Do estádio. Domingo. Então, mas eu acho difícil acontecer. Porque o jogo do Flamengo é 7h30. Ah, eu acho que a diretoria do Palmeiras, dependendo do que acontecer, deve ter, acho que, um plano B pra armar alguma coisa lá. Eu acho que não vão armar, sabe por quê, cara? Se fosse uma chance iminente de título, a chance existe, mas eu acho que ela não é tão grande. Porque o Flamengo ele vai pegar o Coritiba no Maracanã e a chance do Flamengo vencer o Coritiba é muito grande. O Santos, por exemplo, contra o Cruzeiro, é um jogo que também pode acontecer. Um empate do Santos, o que não decreta o título do Palmeiras ainda também, pode ser que aconteça. Então, a combinação de resultados para que o Palmeiras seja campeão é o Santos perder do Cruzeiro e o Flamengo não vencer o Curitiba. É, eu acho que o Santos acaba empatando com o Cruzeiro e aí fica mais fácil para a gente garantir contra a Chapecoense em casa mesmo, comemorar o título no apito final e é isso. Ô, mas é ridículo a CBF não colocar todos os jogos no mesmo horário, você não acha, não? É ridículo. Ridículo. Não, nada a ver, patético, né? Mudou o horário do jogo do Santos umas duas semanas atrás, aí esse não pode mudar, né? Deixa o Flamengo para depois, é impressionante. A CBF é lamentável, né? É. Os caras não acertam uma. Hã? Os caras não acertam uma. Não, os caras parecem que tem prazer em fazer bobagem, né? Ontem vocês comentaram que eles voltaram atrás na decisão do STJD lá. Sim, nós comentamos. Não é que voltaram atrás. O Grêmio teve um efeito suspensivo, né? É. Foi efeito concederam suspensivo. Um efeito ninguém suspensivo voltou atrás, não. É. Mas enfim, é ridículo. Pra você, quem é o cara do título do Palmeiras? Pô, eu acho que é o Cuca, viu? Porque os jogadores não mudou muito desde que ele entrou do Marcelo Oliveira pra ele, mas o modelo de jogo que ele colocou é impressionante, né? Vou te fazer uma pergunta, então, um refino dessa pergunta do Mota. Diga. Quer dizer, você vai lapidar a pergunta do Mota. Você achou que a pergunta não foi boa? Não, a pergunta foi boa. É uma segunda etapa. Sabe aquela pergunta que tem A, B, C e D? Se você tivesse que excluir, ou melhor, se você acha que o Palmeiras tivesse que contar com apenas um desses dois jogadores que eu vou mencionar, qual você teria escolhido? O Jailson ou o Jesus? Se eu tivesse que escolher um deles, qual eu preferiria? Quem você acha que teve mais importância no contexto? O Jailson ou o Jesus? Puta, aí fica difícil, hein? Porque o Jesus, ele começou o campeonato voando, mas desde que saiu o prazo de segurança que o Jailson passou, fica difícil, hein? Eu acho que eu escolheria o Jesus, viu? Até pelo tudo que ele representa, né? Por sua revelação da base, toda a emoção que tem com ele. Mas o Jailson representou nessa reta final de campeonato. Olha, eu acho que... jogos não perdeu no brasileiro, impressionante. O seu Bento, você vê como os dois jogaram... Muita gente fala do Jesus, porque é o garoto... né, seleção, etc e tal. Mas olha a importância do Jailson nessa conquista. Não, Sombra, eu acho que nessa pergunta que você fez... Não dá pra abrir mão de nenhum dos dois. Não, eu acho que dá. Você acha? Acho que dá. Se você tivesse que escolher um dos dois, a pergunta ela é complexa, mas a resposta não é tanto. O Palmeiras ele poderia ser campeão, Sombra, sem o Gabriel Jesus. Como o Palmeiras conseguiu manter a liderança do campeonato, mesmo com a ausência do Gabriel Jesus quando ele foi pra seleção, tanto a Olímpica quanto a principal. Mas sem o Jailson no gol, o Palmeiras não conseguiria manter a liderança com o Wagner lá, por exemplo. Certeza. Também acho. Entendeu? Então, nessa campanha, não é criticando o Gabriel Jesus e falando que ele não tem mérito. Tem também, claro que tem. O moleque hoje é o diferencial no futebol brasileiro. Só que o Palmeiras, vivendo sem o Gabriel Jesus, ele conseguiu ainda se manter na liderança do campeonato. Sem o Jailson, a gente não viveu pra ver, mas eu tenho certeza que o Palmeiras não estaria na liderança se tivesse o goleiro do Wagner no gol, por exemplo. Perguntar com prazo, pro Estranho. Manteria. Estranho, você que é corintiano, olhando de fora, você que torce contra. Você torce contra, fala a verdade. Ah, com certeza, você é um anti tá secando, também, não é? Né? Tá é um anti, não é? Tem que secar os caras mesmo, né? Ano passado, palmeirense, santista e São Paulino, tudo torcendo pro Atlético. Ou tô mentindo? Não. Torceram, cambada de anti, torceram mesmo. Não, nem torci. Torceram sim, cambada agora de prego. Agora você é um anti-palmeirense, não é? Sou anti os clubes de São Paulo. Então é anti. Eu nem tô vendo o Campeonato Brasileiro. É um ante. Ah, para, vai. Não, mas já era, né? O campeonato já era. Quem você acha que foi mais importante? Foi imprescindível. O Jailson ou o Jesus? Acho que o goleiro do Palmeiras, o Jailson. Porque é igual vocês comentaram. O Palmeiras sobreviveu sem o Jesus. A pergunta é, será que sobreviveria sem o Jailson? Aquele goleiro reserva lá que não botou confiança em ninguém? Deixa eu falar pra vocês, o Jailson entrou bem pra caramba, até acho que pra mim é o melhor goleiro do Brasileirão. Mas não dá, gente, Gabriel Jesus... Eu acho o Vanderlei do Santos. O Gabriel Jesus é o cara que decide, é o talento. Mas o Palmeiras, quando precisou jogar sem ele, jogou e permaneceu na liderança. Mas só chegou lá porque o Jesus estava fazendo a diferença. O Jesus, durante muitos jogos, Benji, ele não participou da campanha do Palmeiras. Em alguns jogos que ele frequentou o campo, por exemplo, até ontem que... que inclusive ele acabou marcando um gol depois de tantos jogos. Eu acho que o último gol do Gabriel Jesus tinha sido contra o Flamengo naquele jogo em São Paulo. Sim, mas até a pontuação que o Palmeiras tem... É graças a ele também, é claro. A ele também, gente. Ele era o diferencial, a qualidade. Mas o Palmeiras dependia muito mais do goleiro do que dele. Quantos jogos o Gabriel Jesus ficou na seleção na Olimpíada? Ele ficou fora de quantos rodados? No mínimo seis. No mínimo seis. E... Fora os jogos agora então, também. A cada convocação dele era dois, três jogos que ele não jogava. E durante a Olimpíada, qual foi a dificuldade que o Palmeiras teve? A gente falava, olha, sem o Gabriel Jesus... É permaneceu na liderança. Sim, porque tinha feito uma gordura. Que gordura? O Palmeiras não correu o risco Gabriel de perder Jesus, a liderança aqui em momento algum. O Gabriel, sim, porque o Palmeiras tinha feito, já estava fazendo uma bela campanha até a Olimpíada. Mas se manteve sem ele, Benja. Gente, a gente está falando de seis partidas, gente, cara. A gente está falando de 18 pontos. Gente, vocês estão brincando. Esse moleque de 19 anos de 18, ninguém está tirando o mérito do Gabriel Jesus. Não é mérito. Isso. É óbvio que um jogador de frente, um jogador diferenciado faz muito mais diferença. Mas, Benja, mas o Palmeiras hoje ele tem muito mais dependência do Jailson do que do Gabriel Jesus. O Jailson substituiu muito bem o Praz. Só que, entre um goleiro e um atacante diferenciado, que faz diferença, que faz gol, que desequilibra, que decide, é sempre um gol, um atacante. Não acho. Sim, mas é que... Na campanha do Palmeiras, o goleiro faria muito mais a falta se não jogasse do que o Jesus. Se o Palmeiras não tivesse Gabriel Jesus, talvez o Palmeiras estaria aí campeão já? Eu acho que talvez sim. Eu acho que não. Acho que talvez sim. O Jailson quando o Praz machucou... O grande medo geral, da torcida. Foi geral, porque entrou o Wagner. Ele conseguiu, em dois jogos, se credencializar montar, totalmente, né? Aí veio o Jailson. Acabou o senhor fazer mais uma aí pro Ricardo aí? Pode não, fazer, agora acabou. Não, deixa eu fazer, não, coitado Ricardo, Bento. Não, com o Ricardo acabou, a gente tem um cronograma, beleza. Esse programa ele coitado tem... Coitado Bento, cara, ele nunca participa. Quando ele participa, você dá uma escovada dessa no cara, mano. Esse programa aqui é muito organizado. Beleza, né? As pessoas acham que parece, mas é. Mas ele tem uma certa organização. Sim. Boa. Tem pau. Né? É nóis, Ricardo. Valeu, hein, mano. Qual que é o endereço lá do camarote? É Rua Padre Antônio Tomás, 72. Você vai chegar 72. Lá é o portão C1. Ah, beleza. Só chegar lá. Chega, pega o elevador. Você vai entrar por esse portão, vai pegar o elevador. Sobe até o terceiro andar, você vai sair no camarote único. Abre a porta. Ô, velho, você vai curtir demais. Não, você não precisa abrir a porta. O elevador abre a porta sozinho. Sim. Tá bom? Beleza, fechou. Valeu, fechou. Cara. Valeu, mandar um salve aí pra vocês, falar parabéns, ouço o programa aí já faz uns 3, 4 anos, bem da hora, e é isso aí. Obrigado, mano, tamo junto. Obrigado. Nós, obrigado. Eu falo, você tem firmeza pra caramba, é pra falar do Corinthians, você fala merda, hein? Não falo não, só fala a verdade que precisa ser dita, inclusive, antes de você desligar aqui, ó, só passar o parecer aqui do Ministério Público, ó. A Promotoria de Habitação e Urbanismo da capital esclarece que foi realizada a vistoria na Arena Corinthians pelos técnicos do Centro de Apoio à Execução do Ministério Público, que concluiu que não há risco para a utilização do estádio, assim como para o estacionamento, para a realização de eventos esportivos ou de natureza diversa. Ou seja, chupem! Falou, velho, um abraço. Nossa, ai. Você é se vangloriando de um estádio que tem dois anos que precisa passar por isso. Todo estádio passa por uma avaliação do Ministério Público. Aliás, todo estádio que se preze. Novo. Porque o seu não deve convidar o Ministério Público, novo? Porque se chamar os caras, eles vão fechar o teu estádio. Com dois anos, que custou um bilhão e meio. Qualquer um, velho. Qualquer um. Não é porque é novo que tá isento de fiscalização. Tem que ser fiscalizado. O mano tá falando uma grande bobagem. E, ó, ATT MP. Viu? ATT MP. Mas o Corinthians, ele se preocupa tanto. É anual. Muito pelo contrário. O Corinthians é aquele cara cauteloso, velho. É igual o cara que leva o carro na manutenção todo mês. Tá bom. Não precisa, mas leva. Ah, então o que aconteceu lá é tão precaução. É tão cauteloso que não soube fazer um negócio. Agora tá endividado até o fim da vida. Mas isso não é problema seu. Então dá uma chupada aí. É problema nosso, sim. Lógico, o estádio é nosso. Quer que eu releia a nota do MP? Enquanto vocês não pagaram, está dando fuma, né? Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Ah, MP para você é outra coisa. Ô, Ricardo, um abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Estádio 97 da Energia 97. DJ, Branca Fumegante. As pessoas, elas pedem, né? Elas querem sentir o sofrimento do Benjamin através das ondas do rádio. São lixo. Engenheiro da vida. Ah, lixo não. Tá vendo? Anda, seus lábios são labirintos. O Broca, ele nasceu pra torturar o Benjamin. Tá conseguindo. Ah, é legal, mano. Eu te falei nem pensar. Agora me arrependo. Olha a mulherada agora no carro, assim, ó. Na Radial Leste, balançando os bracinhos. Isso é amor, velho. Não é não? Por coração na mão. Benja, você não poderia fazer um aqui com o Benja, com o Berto Gessinger? Mandei que me pague. Não, para, não. Se ele, se ele pagasse uma grana. Da TV mandar. Se pagar uma grana, assim. O que é o coração na mão como um refrão de um bolero? Um coração sofrido. É um coração sofrido, você não sabe interpretar a música. Não, essa música é esses tosca, caras fazem sucesso e tal, mas é uma coisa. Fazia. Só não é pior que Los Hermanos. Ana, Los Hermanos é o ápice. Como é os seus lábios? Baixa um pouco a trilha aí, Sombra. Baixa um pouquinho a trilha aí. Se fosse, por exemplo, aí, vamos colocar aí uma pessoa, Eric Clapton, você gosta de Eric Clapton? Limpe a boca pra falar de... Eric Clapton, viu? Clapton. Sombrar. É. Se fosse o Eric Clapton falando... Oh, Hannah, your lips are mazes. Ele ia falar, nossa, olha a letra. Olha a letra. Posso te explicar? Qual é a música do Ovelha lá que ele faz, que ele adora? Oi, porque você é um cara que não conhece música. Você pega aquela música do Father's Eyes, é do Eric Clapton. Deixa eu te explicar. Qual? Father's Eyes, não é? Father's Eyes? É. Father's Eyes. Ué, Eric Clapton. Mas você gosta tanto de Eric Clapton, não conhece a música? Então me explica, por favor, que música é essa? É, não sei se é exatamente esse o nome da música, mas... Porque você falou pra mim que eu não conheço, então me explica. Então, é uma música muito tradicional do Eric Clapton. Então me canta ela. Eu não lembro agora, ainda mais com essa trilha. Father's Eyes eu nunca ouvi falar. Peraí, você tá falando Tears in Heaven? Não, não é Tears in Heaven. Eu vou pegar aqui direitinho aí qual que é a letra do... Mas se fosse a letra do Engenheiros do Havaí, ele ia falar que era uma porcaria. Tears in Heaven? Deixa eu ver aqui. Eu não vou falar, não é Tears in Heaven. Eu não gosto da música, mas é uma história tristíssima. É o filho do Eric Clapton, uma criança que caiu da janela, o filho dele... Horrível. Que morreu, uma criança de 6 anos de idade, e ele fez pra ele. Agora, em relação ao Eric Clapton, olha pra mim, querido. O Eric Clapton, se ele fizer uma música... My Father's Eyes, é isso mesmo, Eric Clapton. É que vocês não conhecem merda nenhuma de música, velho. Tô você aqui pra dar uma jorrada em vocês. Não conheço. Olha lá. Se você fizer uma pergunta, então, Father's Eyes, mas Eric My Clapton, se ele fizer uma música falando wow, wow, yeah, yeah, é o máximo. Porque o cara é uma das lendas, um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Você entendeu? Ele pare... Agora, aqui, a letra é uma porcaria, a música é uma porcaria. Peraí. Nada é bom. Eu quero ouvir do povo. Você não é povo. Quero ouvir do povo. Leandro Mota, Estranho no Ninho. Te dá três opções. Você vai dizer qual é a melhor. Alternativa A, Anitta. Alternativa B, Eric Clapton. Alternativa C, Alexandre Pires. Alexandre Pires. Aê, você não sabe nada, Benjamin. Não, mas... Essa... Olha aí, a voz do povo. Papa, Estranho no Ninho. Boa, boa. Beijo, não sabe porra nenhuma. É o som de Diadema, hein? Quero continuar não sabendo. Mas ele tava caindo pro pagode, né? Você viu que até escrevei uma musiquinha. E atenção, atenção, pessoal da Honda! O Benjamin vai falar da Honda ao som de refrão de bolero. Não vai? Olha só, presta atenção, o ano tá acabando. 2017 já tá aí e provavelmente você já fez seus planos pro próximo ano, certo? Mas que tal dessa vez você fazer uns planos que você vai realmente conseguir realizar? Eu, por exemplo, faz 15 anos que eu conheço o Mota, 15 anos que ele fala, não, vou emagrecer no que vem, e nada. Agora, aqui dá pra você realizar, e eu vou falar pra vocês que é esse sonho, qual é que é. Sabe qual é que é? Você vai conseguir comprar uma Honda nova. Isso mesmo, com o consórcio Honda você realiza a compra ou a troca da sua motocicleta de uma forma programada e com parcelas que cabem no seu bolso. É o jeito mais fácil e barato de realizar esse seu plano. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só que moleza, hein? Que moleza! Parcelas a partir de R$ 104,00 mensais, o que o mano gasta num café da manhã. E você realiza o seu sonho de ter uma moto Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Você não entendeu? Vou falar mais alto. Você não paga juros! Então não perca tempo, vá agora mesmo à concessionária Honda, ou vai amanhã, mas não deixe de ir. E faça o seu plano, faça o seu consórcio e comece 2017 realizando o seu plano. E agora o detalhe, hein? Dia 5 de dezembro, olha só, nós vamos fazer o Está 97 ao vivo no Banco Honda Hall, uma casa legal pra caramba. E você, ouvindo o Star 97, que ligar e falar a frase, anota aí que é facinho. Consórcio Honda, é fácil? barato e sem juros, você vai ganhar um par de ingressos para você participar, para você assistir o Estádio 97 ao vivo lá no Banco Honda Hall, no dia 5 de dezembro, um dia depois do término do Campeonato Brasileirão. Com tudo do Campeonato Brasileiro e com tudo incluso, comida, bebida, e você ainda vai ganhar um kit demais lá da Honda. Mas tem que ligar e falar, consórcio Honda, é fácil, barato e sem juros. Mandar um abraço especial pro Ricardo Tomoyose, grande santista. Mandar um abraço pro Danilo Pisani, grande torcedor do Corinthians. E um abraço pro Márcio Saik também, grande. Esse é corintiano, é lógico. É Honda! Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Também tem oferecimento de BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Ô, mano, você que, sim, tem o seu nariz detector, e, sim, o estranho no ninho, veio cheiroso? Ah, tá cheiroso, né, velho? O cara não vai vir aqui pra rádio cheirando gambá morto, mano. O cara é ligeiro, não. O cara já veio, não, aí, tipo, com uma camisa polo, o cara vai sair daqui e vai pro arrebento, mano. Gamba morto não, inclusive ele é um gamba vivo. Ah, pro inferno. Isso porque eu vim lá de Alphaville, hein? Alphaville. Eu vim de lá, pequenininho. Ô, estranho isso, se liga só nessa dica aqui, hein, pra você não cheirar aquele cheiro de esfirra de carne quando você abre a caixa, nossa senhora. Ó, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o nossa, esse é top, hein? É o novo desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Por exemplo, eu sei que agora deve ter no trem que você tá, agora naquele vagão da CPTM, ou então naquele busão, terminal Capelinha. Deve ter aquele cara com aquela jardineira, com aquele macacão jeans, sem camisa por baixo, velho. Aquele cara, ele tá com um cheiro de ranço, velho. Ó, antes de entrar no busão, você passa na farmácia, você compra esse novo desodorante Bozano Extreme, e eu tenho certeza, quando você chegar aí, ele vai estar com aquele bração pro alto, escorrendo aquela gotinha de suor pelo último pelo. Não. Você chega lá e dá uma borrifada nessa... Pá, tô te fazendo um favor, velho, porque você não vai feder aonde você tiver, porque agora você tá fedido. Você vai fazer um favor pra esse cara ou pra aquele teu amigo que é fedido? Você também faz isso? Eu tenho certeza que no futuro ele vai te agradecer. Segue a minha dica que você vai se dar bem, tá bom? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia, amigão. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E lembrando o ouvinte do Estádio 97 que for esperto, ó, liga aqui e diga a frase, velho, não vacila não. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Você leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, cara, não vacila não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem! Legal. Motinha, você tem uma informação aí dos times? Ou não? Ô, mano. Ah, diga, mano. É, jogadores do Corinthians estão falando que querem fazer uma reunião com a diretoria para falar sobre os salários atrasados. Olha, antes dos jogadores reivindicarem alguma coisa de salários, coisa que eles têm que receber também porque trabalharam para isso, antes de dar qualquer tipo de pitizinho, essa cambada de encostado devia tomar vergonha na cara e jogar bola. Jogar bola. Porque, ó, eles estão muito com mimimi. Ah, é hora o salário que atrasou, ah, é por isso eu vou ficar enfesadinho. Mas o Camacho falou que... Mas que vá pro inferno. O time tá devendo. Tô jogando porra nenhuma, Motinha. É hora porque, porque demitiram o Carille, a gente gostava do Carille, a gente queria ter sido consultado quando o Oswaldo foi embora. Ora, quando o Cristóvão foi embora, aí trouxeram o Oswaldo, parece que alguns jogadores aí ficaram meio bravinhos porque queriam ser consultados, queriam manter o Carille no comando. Aí depois o Oswaldo chega, mas ele dá treino em dois períodos. Aí o treino tá muito puxado. Vamos jogar a bola, rapá. Vocês estão achando que é barbada assim? Ai, porque eu tô com chiliquinhos. Ó, o jogador sombra na boa. Eu preciso dar essa porrada nesses caras. Tá revoltado. Eu preciso. Revoltado o teu fiosco. eu preciso dar essa madeirada nesses pregos aí, porque o negócio é o seguinte: esses caras aí, eles têm um emprego que muita gente gostaria de ter, tá certo? Que é jogar bola, cara. O cara é bem remunerado pra jogar bola. Então fica de mimimi. Ai, porque eu tenho que treinar em dois períodos. Ai, porque o treino é desgastante. Ai, porque eu queria ter sido consultado se o treinador deveria ficar lá, o Fábio Carilli, e não me consultaram e trouxeram o Oswaldo. Vão pro inferno. Vocês são bem remunerados pra jogar bola, velho. Pare de frescura. Estranho, você é corintiano. Você acha que os jogadores estão errados e pedir uma reunião pra ver essa questão de salários atrasados? Com certeza. Ó, aproveitando o gancho do mano aí, um time que tem Wilson. O gancho dele? Safada, na maldade. O gancho na fala, safada. É o gancho na fala, vacilo. Você achou do gancho? Cara, na maldade, hein? É grande, pequeno. O gancho não tá no Sevilha? O gancho tá. Dá moral pra vocês pregam, não. Lá com o Champaoli, viu, Benja? Então, um time que depende de Wilson, Luca, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e tem o Oswaldo no banco, vai esperar o quê? Não, mas ó, peraí. Eu concordo com a mira do Benja. Agora você mexeu com a mira do Benja. Oswaldo não! Oswaldo não! É em relação ao seguinte: jogadores querem marcar a reunião para o salário? Coberto de razão, gente. Salário é sagrado. Salário é sagrado. Peraí. O que? Não falei nada. Você ia falar. Não, não ia não. Salário é sagrado, tem que receber. Trabalhou, paga. Eu acho que esses jogadores não têm internet. O problema é que nem trabalhando eles são, na verdade. Eu esperei você terminar. Eu acho que eles não têm internet. A diretoria do Corinthians já se manifestou a respeito do atraso. Então, mas deixa eu te falar. Atrasou, tem que pagar. Então, os caras têm que fazer reunião. Isso é uma coisa. Agora. Olha meu copo. Agora, que o time do Corinthians é horroroso. Concordo. E tem jogador no Corinthians que parece que dá a sensação que não recebe há 4 anos. O Wilson parece que chegou já não recebendo. Exemplo, Marquinhos Gabriel, eu também acho que chegou no Corinthians e deve estar sem receber. O Giovanni Augusto sem estranho, receber. Estranho, né, velho? O cara, todo mundo queria esse cara. O pessoal não tá jogando. O Marquinhos Gabriel é um cara que, juro, eu gostaria de perguntar pra ele. Marquinhos, tá com algum problema, velho? Porque todo mundo queria ele, velho. A partida dele contra o São Paulo foi uma vergonha. Ele comprou um pedaço do Morumbi ali do lado esquerdo e falou: daqui eu não saio, daqui também ninguém entra. Giovanni Augusto, velho. Os caras não estão jogando. Eles jogando que você anda em campo. E digo mais, meu querido estranho. Segunda-feira, o Corinthians tem o Inter na Arena Corinthians. Antes até da Libertadores, da vaga, você tem um jogo que tem uma rivalidade criada aí nos últimos anos. E tem a história do rebaixamento, a história do DVD. O Corinthians tá louco pra ver. A história do DVD. O torcedor do Corinthians, na sua grande maioria, não posso falar todos, mas o torcedor do Corinthians, na sua grande maioria, você tem uma sede, uma vingança de ter que ganhar do Inter segunda-feira. Se o Corinthians não ganhar do Inter na segunda-feira, meu amigo, você vai ver o final de ano que esses caras vão ter. Só de ver a reação de torcedor. Deixa eu falar, não é não, que. Eu tô, não, nas redes não é, sociais não é, tem não é, muito. Não é que eu estou ameaçando. Ah, eu tô não, falando, não é não, isso. Não, não. Mas você vê a reação, o sentimento do torcedor do Corinthians. Nas redes sociais, tá pegando muito essa história. Nas redes sociais. Rede social é um termômetro, é um parâmetro. O torcedor do Corinthians tá no veneno. E se segunda-feira o Corinthians não ganhar do Inter, rapaz. Mas tem muito torcedor que acha que o Corinthians não tem time pra ganhar do Inter. Olha, se o Corinthians não tem time pra ganhar, num time que tá, pra não cair, e vai estrear treinador faltando 3 rodadas, bom, também não ganhou do Figueirense, que também não tá pra cair. Ah, mas era lá, não interessa, o Figueirense é horrível. Então, o torcedor, o elenco aí, Oswaldo, segunda-feira, porque contra o São Paulo... Você acha que o Oswaldo corre risco de cair se o Corinthians perder pro Inter? Eu acho... A vida dele vai se tornar um inferno, hein? Eu acho que não. Ele não fica pro ano que vem. Eu acho que não. Olha... Mas eu não sei o que pode acontecer se o Corinthians não ganhar do Inter na Arena. Seria muita loucura. Mas eu acho que até... Por exemplo, ele não ficaria pro ano que vem. Pô, que jogo, hein? Repito, aliás, o Vieira vai no jogo. Ó, vai ter protesto de torcida. Não tenha dúvida, vai ter visita em CT. Vai ter o diabo. Agora, o torcedor do Corinthians exige uma vitória antes até do que a vaga para Libertadores. Agora, mudando de tragédia, e o Inter, hein, rapaz? Olha, eu jurava que o Vitória ia cair, agora já não... Mas eu apostei lá, 3 meses atrás, falei, o Inter cai. Eu achava que o Inter não cairia, não. E eu acho, Sombra, que o futuro do Inter, ele passa muito pelo muito jogo de segunda-feira contra o Corinthians. Se o Inter perde esse jogo pro Corinthians... Passava pela ponte. Não, mas agora é pior ainda. Porque esse jogo contra a ponte, matematicamente, pro Inter foi uma tragédia. Agora, uma derrota pro Corinthians, Sombra, a 2 rodadas do fim, isso daí, pro psicológico, é um inferno. Sem contar que o Inter, ele fecha ainda o último jogo do Inter, se não me engano, é contra o Fluminense no Rio. É, tem o Cruzeiro em Cruzeiro... E o Fluminense no Rio. E o Corinthians em Corinthians. Nossa. Agora, deve falar... O Inter, ele joga a última partida aí. Fora de casa. Eu vou confirmar que isso é contra o Fluminense, mas eu acho que é. Deixa eu ver. O Inter ia jogar contra o América de Minas segunda-feira à noite lá no Horto. Fluminense no Rio mesmo. Vai ganhar. Pô, ganhou, escapa. Perdeu de 1-0 no último minuto. Não, o Inter vai pegar o Santa Cruz rebaixado no Beira-Rio. É só ganhar, escapa. Empatou. Ah, o Inter pega a ponte, que já não briga pra mais nada, não vai cair, não vai pra cá, não vai pra lá, no Beira-Rio, é só ganhar. Empatou. E esse papo aí do mano aí, é igual o papo que a gente fazia antes. Ah, falta 3, não cai. Você acha que eles fizeram errado ter mandado o embora? Bom, o Inter fez... A diretoria do Inter é horrorosa, ela fez tudo errado. Como é que você pode ter 4 treinadores num campeonato só? 4! Cara... 4! 3 jogos do da final. Aí traz o Lisca doido. O que o Lisca doido pode fazer? Quem é Lisca doido? Onde é doido? Eu nunca ouvi esse cara. Tá louco, vocês nunca viram? Aí tá no YouTube, é genial ele. Ele é muito louco. É doidão, mano. A torcida do Ceará que gostava dele. Faz musiquinha pra ele, Lisca doido, sai do hospício. Ah, é? Ele salvou o Ceará de um rebaixamento. Ele é malucão. Agora, o Ben, olha a próxima rodada. Corinthians e Inter. A musiquinha do Lisca. Corinthians e Inter. Em Corinthians. E Vitória e Figueirense em Vitória. A qual eu acho que o Vitória ganha. Também acho. Mas não acho que... Não dá pra dizer que o Inter é que vai ganhar do Corinthians. Por pior que o Corinthians esteja. Eu acho... Por pior que eu vou dizer, até porque... Eu vou te Vitória falar, jogou bem contra o Santos. Eu acho que o Corinthians vai entrar segunda-feira com outro pique lá. Que os caras vão entrar com a faca no pescoço. E depois... Vamos supor que os dois empatam. Depois. O Inter pega o Cruzeiro em Cruzeiro. O Inter recebe o Cruzeiro. E o Vitória. Não, Inter em Cruzeiro é em Cruzeiro, né? É Inter. Mas não dá pra dizer que é jogar. Ah, vai jogar em casa. O Inter não ganha de ninguém quase em casa. Não. E outro detalhe: o Inter já poderia estar rebaixado. Se não fosse a arbitragem. Sim, porque dois contra, jogos, o Santos, né? Contra o Santos no Beira-Rio. Mas teve outros jogos. Não, contra o Santos no Beira-Rio foi um escândalo. Aquele, não sei se você estava viajando, se estava aqui. Não, estava aqui. Expulsaram o Lucas Lima. Cara, não foi nada. E contra a ponte lá em Campinas... Também roubaram a ponte. Foi um escândalo, foi um empate. É. Então, quem disse que ele pode... Não pode aí o ele? Curitiba vai receber o Vitória. Vitória visita o Curitiba. E o Curitiba que não cai mais. Que não cai mais. Então, agora, almejando nada. Eu acho mais factível Vitória aprontar pra cima do Curitiba, visitando o Curitiba, do que o Inter ganhar facilmente do Cruzeiro. Pelo que o Vitória jogou contra o Santos ontem. Parece um time melhor. É complicado, olha... Ô, estranho. Vai ser até o final. Quem você acha que cai? Inter. Espero que o Inter caia, na verdade. Tá torcendo muito. Ô, estranho, você é corintiano? Diz que é. Diga-me. Acho que é, mano. Você tá no veneno? Você quer que ganhe de qualquer jeito segunda-feira? Com certeza. É como falando. Se fosse uma final, na verdade. É por causa da vaga da Libertadores ou é por causa da rivalidade com o Inter? A rivalidade. Eu tô dizendo que o Corinthians existe segunda-feira. Ó, mas esse jogo pro Corinthians, você mata 2 coelhos com uma paulada só. Você tem aí o fato do Corinthians matematicamente poder voltar pro G6 e tem o fato também aí de poder rebaixar o Inter, ou ajudar a rebaixar o Inter. Você acha que o torcedor do Corinthians vai mais nesse jogo por causa da A expectativa de casa cheia. A expectativa de casa cheia, porque gritar eu acho segunda divisão. Que o Inter, se o Corinthians ganhar do Inter e se o Vitória ganhar em casa... Acabou, game over. Aí eu acho que é game over. Acabou. Aí eu acho que é game over. Eu acho que caiu. Eu também já acho que caiu. Caiu a 10 rodadas. Não, seria legal ver hoje o Inter na Série B pra ver aquela empáfia lá daqueles caras aí, muitas vezes Fernando Carvalho, se colocando num ar aí de superior. E a SWAT? O quê? E a SWAT? Que SWAT? Ah, não lembra? Quando chamaram o Fernando Carvalho de novo, ele trouxe lá, ele falou, chegou a SWAT colorada. É, então. É bom ver esses caras aí que são marrentos aí. Ele falou, nós somos a SWAT, chegamos aqui pra salvar. Ele falou, SWAT colorada. É, tem que tomar cuidado. Vamos falar agora de Fricô. Na sequência tem mensagens através do nosso WhatsApp. Fala aí, Narigudo. Olha só, amigões, tem um recado para dar para vocês. O Fricô chegou para resolver os problemas de todo mundo. Porque às vezes você vai no banheiro, você precisa fazer aquele número 2, né? Pô, aí você tá num lugar que não é na tua casa. Você tá na casa da tua namorada, na tua sogra, foi jantar lá na sogra. Ou você tá no escritório, aí você abre a porta do banheiro, aquele clima de constrangimento, todo mundo vendo. Ah, né? Eu tô ligado como é que é. Só que agora dá para você acabar com isso aí. É só você usar Fricô. Esse negócio é mágico e funciona. Você dá uma borrifada 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. É verdade. Fricô para você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. É pequeno. Você que é mulher pode levar na sua bolsa. Homem pode levar na mochila, na tua necessaire. Isso aí você tem que ter 24 horas por dia na tua mão, ao seu alcance, porque realmente vai evitar qualquer constrangimento. Você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FRECO.com.br. E pode comprar que funciona, é Fricô! É isso aí, vamos lá, mensagens via WhatsApp. O oferecimento de Fricô, também de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 363-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Aí, na boa, vocês são muito anti-carioca, cara, anti-Flamengo, não é possível, cara. Pô, teve várias rodadas aí que o Palmeiras jogou antes do Santos, antes do Flamengo, ninguém falou nada, não veio o mano defendendo nada, brigando nada, reclamando da CBF. Agora vocês vêm com esse papinho de que o Palmeiras não vai poder comemorar o título. Para, meu, pô, vai chorar na cama que é lugar quente, meu. Ô, mano, para de defender o Palmeiras, vai cuidar do Corinthians, tá muito afundado, vai. André aqui da Barra Funda. É, o André da Barra Funda, você é um jeca mesmo, velho. Você é um jeca. É natural que durante o campeonato todo você não consiga fazer todos os jogos no mesmo horário, claro. Seu jagunço. O problema é que na reta final, quando você pode decidir o título, todos os jogos obrigatoriamente devem ser. É difícil você entender isso, eu preciso desenhar pra você. Se fosse o Flamengo que tivesse, talvez, aí pra decidir o título, se o Flamengo tivesse na posição do Palmeiras e o jogo do Palmeiras fosse 7:30, eu falaria a mesma coisa, porque eu acho uma imbecilidade por parte da CBF. Eles já fizeram isso nos outros anos. Deve ter faltado QI pra você entender isso. Mano, não fizeram isso nos outros anos. Não, então, Motinha, acontece o seguinte, as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, todos os jogos obrigatoriamente são no mesmo horário, salvo quando é aquele jogo de meio de tabela e a CBF quer transferir pro sábado, mas é um jogo sem importância. Mas todo jogo que pode decidir alguma coisa aí, por vaga de Libertadores, por título ou rebaixamento, esses jogos, se tiver alguma coisa de importância no campeonato, por menor que seja, ela é realizada no mesmo dia e no mesmo horário, ou seja, domingo 5 da tarde. Mas o menino aí não foi bem, não. A gente não é extremamente infeliz, velho. O mano fala groselha, mas ele dessa vez tava certo. Hei de reconhecer que realmente, aqui entre nós, às vezes, destoa o Domênico, que odeia os cariocas. É verdade. Eu não odeio os cariocas, eu não. O Domênico, sim. Você não. Eu não. Você tem até carinho por carioca. O Domênico, a gente já sabe que ele tem um ódio profundo. Mas ele nem tá aqui hoje, gente. Dá na paz, né? Que separasse o Rio do resto do Brasil. Brincadeira. Boa noite, amigões. Quem fala é o Ulisses de São Bernardo do Campo. Tem uma dúvida. Caso o Atlético Mineiro seja campeão da Copa do Brasil e permanecer em terceiro colocado, a quarta vaga, ela dá direito a Libertadores direta e abre a sétima vaga? Um abraço aí, parabéns pelo programa aí. É isso aí. É isso aí, amigão, porque aí o Atlético Mineiro, se ele ficar entre as 3 primeiras aí, mas coisa que eu acho difícil de acontecer, porque eu não vejo lá grande mudança aí na zona de classificação do jeito que tá. Eu acho que o campeão será o Palmeiras, o vice o Santos e o terceiro o Flamengo. É. Mas se acontecer do Atlético Mineiro aí ocupar a terceira posição do Campeonato Brasileiro e vencer a Copa do Brasil, aí classifica direto pra Libertadores o quarto colocado, tá certo? Porque o Atlético já vai ganhar a vaga dele via Copa do Brasil. Sim. E aí a sétima vaga entra na pré-Libertadores. Vamos lá, mais mensagens no nosso WhatsApp, oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Aqui é o Shibata, direto do Japão, Nagoya. Shibaba. Mano, manja porra nenhuma de comida japonesa, velho. Aqui salmão se come em tudo quanto é forma, velho. Todo restaurante de sashimi aqui que o japonês come, velho. Ah, Deixa eu falar com o DK Segue aí. Desmascarou! Deixa eu falar aí com o DK Segue aí. O negócio é o seguinte, é o cidadão. É o Shibata, meu. Ô, Shibaba. O negócio é o seguinte, mano. Não é tão comum, não, Paquito. Não. No Japão, a proteína, por mais que ele possa pegar resto de salmão aí em qualquer lugar que ele vá, nesses becos que ele come, o negócio é o seguinte: se você vai num restaurante, o cara não come. O japonês, ele não tem esse hábito aí de ir em restaurante japa, como nós vamos aqui toda sexta, sábado ou domingo, como? Pra usufruir disso daí. Vamos. Mas quem somos nós que vamos? Você tá falando com a população brasileira? Vive quinta, sexta, sábado e domingo. É, o comercial japonês. Mas boa parte da população frequenta os restaurantes japoneses. Boa parte. Pra comer temaki, né, mano? Minoria de 10%. Ah, 10% não. Bastante gente. Popularizou bastante. E olha lá. Popularizou bastante. Mas o negócio é o seguinte, com relação aí ao Japão, pra quem não conhece, gente, você pega ali, Motinha, eu não falo aí sem conhecer. Eu, quando fui pra lá, eu vi. Motinha, eu vi um restaurante que cobrava uma banana, 10 dólares. A banana, fruta uma é banana. Difícil. Não, não é, Motinha, não é. Você pega lá, o japonês é magrelo. Com salmão. Não, não é isso, gente. A questão não é essa. Se você pegar ali, por exemplo, no Japão, muitas vezes ali, Sombra, o japonês, ele faz uso de misoshiro, de gohan, de legumes. Você acha que não gostaria de meter proteína pra dentro daquele escorpião mirrado que eles têm? Acho que gostaria. Mas o cara mora lá, saúde. Tá falando aí. Mora nada, mas o maluco aí trabalha 18 horas por dia e 4 horas e dorme, mano. Você é louco? O cara nem tá vendo o que tá acontecendo. E aqueles que luta sumô, come o quê? Hã? O que luta sumô, come o quê? Não, esse cara faz igual aqueles cara do foie gras. Você sabe que esses caras aí são extremamente ricos, você sabia? E você sabe que lutador de sumô, ele se quiser comer proteína o dia inteiro, ele pode, porque esses caras aí tem até nego pra limpar a bunda pra eles. E você sabia? Ô, Mota, pra ser assim. Pra assistir um treino de sumô no Japão. Mó treta, velho. Sabe o que você tem que levar? O quê? Comida. É. Jogar pra ele. Donuts, assim, ó. Você joga donuts. Você leva comida, né? Para, mano. Tem uma no cheeseburger pro cara. Nossa, leva comida. É, os caras têm que comer bem mesmo. Vamos lá, mais mensagem no nosso WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Porra, Sombra. Puta ideia boa que você teve agora, hein? Qual, hein? Sou casado há 11 anos, anunciei o sexo do meu primeiro filho aí, fui estranho do ninho. Essa ideia de acompanhar o seu Bento 48 horas, faz essa promoção que eu quero ser o primeiro a me inscrever. Grande abraço pra vocês, Valmir do Tremembé. Quem não quer 48 horas com o seu Bento, né? Mas o problema é que você pode não chegar na segunda-feira, mas... Não, você pode não chegar na segunda deixar hora. Deixar um filho no segunda mundo. Hora, é. É, vai deixar um filho no mundo sozinho, sem pai. Exatamente. Vamos lá, mais mensagens. Boa noite, meninos da Estádio 97. Tatiana, Rezende, palmeirense, retardada. Dodô, tá chegando a hora, Dodô. Ninguém é nóis, vai tirar velho. Essa alegria da gente, Dodô, a gente merece. É rouca, louca. Saudações aí para todos vocês. Obrigada pela companhia todos os dias aqui no trânsito, viu? Não é campeão, beijo, porra. Tchau. Valeu, Tatiana. Obrigado, retardada. Viu? Valeu aí. Ela que falou que é retardada. Daí. O Domingo falaria o quê? Não é campeão, porra. Ah, é. Mais mensagens. Alô, amigos do Estádio 97, Sidney de Tremembé, estado de São Paulo, falando com vocês. Mano, o Corinthians vai ser o Guarani e a Portuguesa do futuro devido aos problemas econômicos? Abraço, Palmeiras campeão 2016. Cara, esse tipo de pessoa que não, só faz peso em cima da terra. Ah, não, mano. Ó, esse cara, ele poderia, ó, se você tivesse a decência agora... Você ia no primeiro pronto-socorro e diria lá pro enfermeiro, eu quero falar com o cirurgião-chefe. Ele ia chamar o cirurgião-chefe. Ah, aí você ia chamar, ia conversar com o cirurgião-chefe, você ia dar a mão de maneira educada e ia falar, por gentileza, eu gostaria que o senhor me abrisse e retirasse todos os órgãos vitais do meu corpo pra doação. Porque eu não acrescento nada. Fala, eu gostaria de doar meus órgãos e fazer o bem pra uma pessoa que precisa. Uma pessoa que fará muito mais falta aqui em cima da terra do que eu. Você deveria falar isso de maneira humilde. Estranho. Quando você ouve um negócio desses pelo rádio, você não se sente mal? Eu concordo. Concorda? Aí, velho, eu agrado, eu sou pop, velho. É porque esse ouvinte aí não conheceu o Santiago Bernaleste. Aí, é verdade. Ai, meu inclusive, Deus. Eu já li a nota do Ministério Público aqui. Ah, você leu a já nota? Já li. Vou ler de novo. Pô, legal. Ah, não. Então, foi assim, a gente lê também, porque eu não sei se tem muito curitiano que vai saber ler. Então, lê pra eles. Eu vou ler mesmo. Deixa eu pegar a nota do Ministério Público aqui. Porque é importante a mídia divulgar isso. Porque a mídia só divulga... Não, você não vai dar uma nota, desculpa. Aquelas bobagens. De novo, não, okay, né? Não vai ler a nota inteira, né? Não, não, mas não é inteira. Não, não, ué, não. Peraí, isso aqui é um documento, velho. Não. A promotoria... É rápido o bagulho. Ah, você já falou. A promotoria de habitação e urbanismo da capital esclarece que foi realizada vistoria no estádio Arena Corinthians pelo técnico do Centro de Apoio e Execução Ministério Público. Ah, para, e concluiu que não há risco para a utilização do estádio, assim como para estacionamento e realização de eventos. Tá bom, tá bom. Parabéns. Isso aí, pronto. Porta-voz do MP, vai. Olha, o Domênico não tá aqui hoje, mas ele deixou uma mensagem importante pra você que quer aprender um pouquinho de inglês. Ah, meu amigo, você que quer fazer um golaço na sua carreira? Quer driblar aí as dificuldades de conseguir aquele emprego melhor? Então, presta atenção, você, meu amigo, minha amiga, você que tá no seu carro agora, no teu trabalho, você que tá indo pra sua casa. Olha, antes de qualquer coisa, você tem que virar craque no inglês, hein? É a English Town, que é a maior escola de inglês online do mundo, agora é English Live. Porque viver o inglês pode mudar a sua vida. É isso mesmo. A English Live tem aulas ao vivo para você treinar conversando com gente de todo mundo, inclusive com professores particulares, se você quiser também. Na English Live, você aprende em tempo recorde, porque você pode estudar a qualquer hora, em qualquer lugar. No tablet, no computador, no seu celular, é isso mesmo, 24 horas por dia. Com a English Life, você não perde tempo e nem dinheiro indo até uma escola. A English Life está sempre do seu lado, está sempre com você. Fala aí, hein? Você falando inglês é show de bola, é? É, não é? É, meu amigo. Então, olha, ligue agora mesmo para English Life. 0800-719-1999. E se você falar que tá ouvindo a gente neste momento, tá bom? Fala assim, ó, tava ouvindo lá o Estádio 97 e eu ouvi que tem um descontão pra mim exclusivo aí. Pode pedir que você vai ganhar. Ligue já, 0800-719-1999. English Live, inglês ao vivo pra você mudar de vida. É isso aí, Domênico. Estádio 97. Olha, lembrando, hein, quem ligar e disser que consórcio Honda é fácil, barato, sem juros, ganha um par de ingressos para participar do Estádio 97, que vai se realizar ao vivo no Banco Honda Hall, dia 5 de dezembro, com tudo incluso, viu? Entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da Honda. Estádio 97, aqui na Energia 97, agora vai para o Momento Sem Parar. Atenção, Momento Sem Parar agora. São três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vai tocar o nosso Asdrubal. Ô, Jeová, que gosta desse grupo. Jeová gosta. Você chega sorrindo. E ele pra sabe, mim. Sabe a letra. Opa, toda. Dizendo que voltou pra ficar. Isso aí é malícia, Benjamin. Você não cola nos pagodes, Benjamin. Por isso você não pegava ninguém, Zé Ruela. Fica batendo a cabeça no quarto escuro, ouvindo Iron Maiden, trouxa. Pagar lanche da porra. Você não pegava ninguém, Benjamin. Chega. O mano veio outro dia com o papinho que quem gosta de rock teve que pagar por sexo a primeira vez. Fácil, fácil. Você concorda com isso? Você viu o Benjamin com 17, velho? Não. Pô, mano, zoado, velho. Mas ele já tem a 30, pô. Eu vou pegar uma foto dele com 17 aqui. Que nem melhor não. Que nem pagando ele conseguia, mano. Melhor não. Aí ele chegou lá, um dia lá, a mulher olhou e falou assim, ai, querido, pera só um minuto. Foi lá, pegou um negocinho, deu pra ele, ah, vai lá, tadinho. E pagou um lanche, mano. Alô? Alô? Quem fala? Olha, se abriu as fotos. Fábio Como? Alves. Fábio Alves do quê? Fábio Alves de Souza, mano. Boa. Tem que ter de Souza, né? Porra, esse cara deve ter homônimo no Brasil, mano. Fábio Alves de Souza, mano. De Souza, mano. Tem bastante, velho. Da última vez que eu vi, tinha 18, na capital. Porra, tem pouco ainda. Eu ia chutar uns 100 no mínimo, velho. Mas enfim. Quantos anos, Fábio? Rapaz, 50 anos de idade. Aí, 50, hein, mano. RG! RG! Tá, 50, sexta-feira, friozinho, RG! Que lesado, velho. Ficou no vácuo. Não é. Ele tá lá vendo sacanagem no WhatsApp. Qual que é o nome do cara? Fábio. Fábio, RG, 50 anos, Fábio Alves, sexta-feira, friozinho. Ah, sexta-feira com friozinho? Fábio Alves? Aí eu não sabe ainda o que vai fazer no fim de semana. Não sabe. Chupa o narigudo! Chupa o narigudo! Chupa o narigudo, mano! A cara do narigudo! Eu sou bobo. Ô, Benja, não zoa o RG, não, cara. O cara tem um tirado a 10. Quem não quer ser zoado tem que estar aqui todo dia. Você acha que o Edinaldo... Pera, que agora eu fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado com esse ouvinte. O Fábio Alves, você acha que o RG tem umas tiradas 10? 10 é... Você falou sério ou falou brincando? Não, deu uma força, lógico. Ah, bom. Força, ah, bom, né? Então é. Olha, fala isso. Eu quero avisar vocês que eu estou muito feliz. Muito obrigado, estou feliz. Eu estou tentando ligar faz muito tempo. Sim. Ai, ai, ai. É muito difícil. E eu queria pedir para vocês colocar mais linhas disponíveis. Não adianta só. Só entrar uma por vez, velho. Aqui não é telemarketing. Você vai ter 20 linhas, vai 20 meninas atendendo, você vai entrar no ar. É verdade. Velho, os ouvintes do estado são todos doidos. Eles acham que tinha que ter 50 linhas. Mas, olha, por isso que mas, é tudo... Mas é porque eu estou muito animado. Eu estou muito, muito emocionado. Você está num bar, velho. Eu quero contratar vocês. Mas você está imitando quem que eu não entendi ainda? Você viu o Santos, pô. Mas tá brincando. Oi, acho que é. Beija! Ah, por isso que ele acha. Tempo pra você, Benjamin. Tempo pra você. Ah, por isso que ele acha que as tiradas da RG são 10. Você vai ter que responder. É muito fácil. Eu não sei. O Lombardi falou que é Fábio, fácil. Fábio. Deixa eu te falar. Cara, tá engraçado. Não, não tá não, Fábio. Tá, tá engraçado. Fábio, você tá queimando teu filme. Deixa eu explicar, você vai entender. Olha aí. É porque eu falei pra minha mulher que é muito difícil ligar. Muito. Então eu disse pra ela que se ela conseguisse, eu ia imitar o Silvio Santos. Oi! Ela acreditou! Oi, todo mundo imitando o Silvio Santos! Oi! E não só acreditou. Tem que é dinheiro! Ela não só acreditou, como ela ligou. E como ela ligou e conseguiu, aí eu tive que cumprir a promessa. A Fábio já cumpriu. Qual o nome dela? Andréia. É Andréia. É a minha terceira. Ela disse que vai gravar e vai me zoar. Vai. Tá ferrado, velho. Mas deixa eu te falar. Ela vai usar isso no Natal. Você já cumpriu a promessa. Agora volta o Fábio. Ela vai usar isso na noite de Natal. Fábio, você tá ferrado, velho. A família toda fica olhando pra sua cara, nossa, que idiota. E... Ô, Fábio, você trabalha com o quê? Rapaz, eu trabalho consertando aparelhos eletroeletrônicos, impressoras, micro-ondas. Ar-condicionado você mexe também? Não. Eu amava como amava as pessoas que consertam eletroeletrônicos. Ah, não, esses caras são importantes, velho. Mas, ó, vou te falar, cara, hoje em dia vale a pena ainda você arrumar eletrônicos, porque dependendo do orçamento, vai queimar lá o negócio da televisão. Ah. Se queimar a tela da televisão, é mais fácil você comprar outra do que mandar arrumar. Pô, manda um abraço pro Nicola, lá da TSI. Depende, mano. Nicola depende. É bom? Depende do caso. Micro-ondas é a mesma coisa. Que é o pior vizinho do Domênico. Hoje os aparelhos mesmo? Eletrônicos, eles não são praticamente descartáveis, cara. Deu pau, tem que jogar fora e comprar outro. Pois é, Japão. Então, mas só que dentro disso acontece muito assim. A pessoa levou, jogou fora um aparelho, que às vezes você ligar, de repente tem só um fusível queimado, só isso. Ah, e tudo bem. Você sabe o que é, mano? Isso aí vai muito também da honestidade de quem tá no conselho. É a próxima coisa que eu ia falar pro. Viu, o Sombra? É a próxima coisa que eu ia falar agora pra ele. Mas você é honesto, Fábio? Fala a verdade. Se você não for, pode falar aqui no ar, não tem problema. Não, tá louco? Mas eu sou, acho, talvez o extremo do extremo e me orgulho muito disso. Outro dia eu tive um problema na eletrodoméstica. O garotinho também falava isso, eu sou honesto. É, o Sérgio Cabral, você viu? É. Sérgio Cabral, aquela casa em Mangaratiba dele lá, você viu? Viu, mano, outro dia eu tive um problema no eletrodoméstico em casa. O garotinho ser tratado em casa. Jura? Tratado do quê? Que liberaram? Mas quando deu o habeas corpus? Tava saindo notícia aqui agora. Ah, não acredito. O Sérgio Cabral também teve habeas corpus? Não, por enquanto acho que só o garotinho. O Sérgio Cabral hoje tava lá, cabeça raspada lá em Bangu, tirando foto. Você viu de roupa verde? Após transferência, a ministra do Tribunal Superior Eleitoral determina que garotinho volte ao hospital. Não, então lembrando, não é casa, é hospital. Lembrando, muita gente tá pensando que o garotinho foi preso dentro do problema da Lava Jato, da Operação Lava Jato. Não tem nada a ver. Não é. O garotinho foi preso por... Aqui a gente tem que especificar qual esquema que é. Porque você não vai pensar, ah, o que que é? O Moro já tá fraquejando? Mas não, não tem nada a ver com o Moro. Mas o Sérgio Cabral pode cair na Lava Jato também. Não, ele foi preso por decorrência de situações que vieram da Lava Jato. Sim. O Moro... O garotinho é outra história. Os Cabral, ele tá preso... Por causa da Lava Jato. Sim, o garotinho não, é compra de voto. Né? É, compra de voto. Na região de Campos, eu acho, não foi? Quem é que nunca comprou dele. Voto alguma vez, não é, mano? Ah, eu nunca. Como diria o mano? Nunca me candidatei. Então, mas, tá Fabião, e torce pra quem, meu? Palmeiras. Aê, campeão, hein, velho? E aí, meu? Campeão? Já é? Minha mulher falou assim que esse ano o Palmeiras vai sair da, do sufoco. Mas, ô, amigão, você vai na torcida estádio 97? Coitado. Não, já a última logo foi, né, Benja? Pô, tá me tirando mesmo, hein, Benja? Você tem que sacanear, Benjamin. O cara quer achei querer levar uma, tá ligado? Falei pra minha mulher, cara, ainda falei pra minha mulher que eu ia ligar pra pegar essa última vaga aí pra ir ver o Palmeiras voltar. Só porque tinha acabado, você conseguiu, né? Não deu. Puta, viu? Ô, Benja, não faz isso. Mas, ô, Fabião. Você tá na encolha igual o Domênico? O Domênico tá parecendo aí um virgem na zona, cara. Ele tá inseguro, peão ainda, ele tá meio temeroso. Ele diz, pô, eu conheço o Palmeiras de 2009, a gente confessou. Tô com medo do Palmeiras confessar novamente. Você partilha do pensamento do Domênico? Tipo aquele, campeão. Tipo aquele cara que foi na zona com o pai e broxou. E fala assim, não é hoje, não tô pronto, não. Fala, não, pai, não tô afim hoje. Aí o pai, mas quando você teve? Você é virgem? Sobe lá, moleque. Aí, não, pai, tô de boa hoje. Eu quero só tomar uma cerveja aqui e ver uns peitinhos. Então, na verdade, é aquele negócio, né? Mano, se você fica um tempão sem fazer, dá uma certa emoção chegar quando vai chegando próximo. Então, você segura a onda pra evitar de depois ser zoado, né? Pô, mas já foi, hein, tio? Acabou, mano. Vocês estão muito vaselina, velho. Foi há 5 rodadas atrás, já era. O Diquinho da Padaria Palmeiras, ela falou assim, não, o Santos tem toda a chance do mundo, sim, mas, mano, meu, para. Mano, deixa eu falar um negócio aí. Diga. Então, mano, você é o cara mais divertido que tem aí, cara. Ah, não sou não, mano. Está de 97. O Domênico pode ser, e eu até acredito que ele seja um homem parcial, sim. Eu acho que é ponto passivo isso aí. Eu acho que até o Soma deve concordar, e talvez até o Benjamin e o RG. Mas você é o cara mais divertido, velho. E sem zoando. Você diverte mesmo, você desperta o pessoal. Obrigado, mano. Valeu. O mano ele é protagonista. Não sou não. Pra caramba. Você fala, tem hora que você falou de Osélia, mano. Na boa. Mas, tem hora, velho. Tem hora, é. Seja quando que essa hora aqui... É. Mas agradeço, amigão. Valeu mesmo. Tem hora, das 5h30 às 8h. Tem hora que ele fala, das 5h30 às 8h. Não, o Japão se come peixe é demais. Fala, cara. Toma, mas é o seguinte, porque é o seguinte, ele comia muita banana, ele parou de comer banana, foi? Ele parou, mudou agora. Agora ele tá um tal de dieta aí. Tô numa dieta, mano, o bagulho tá osso. É a dieta do frango fedido. Não, low carb aí, mano. Low carb, não. Ô, Fábio, mas olha, legal, obrigado pela sua participação aqui no Estádio 97. Deixa o seu palpite pra Palmeiras e Botafogo. Campeão. No mínimo aí 2x1. Vai gritar. 2x1? Então tá bom. Você já tá treinando como é que vai gritar campeão? Cara, tem que comprar até os rojões pra deixar como pronto. Como é o Silvio Santos gritando é campeão? Ufa, não! Ai, vamos lá, segundo ouvinte. Abraço, Ricardo. Segundo ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vamos lá. Ah, lá vem. Não foi sincero, sabe as músicas. Quem de nós fez o amor mistério? Ele vai casar com essas músicas, bicho. Ah, mas aqui vai ter um. Quem Eu não sei. No casamento a gente vai ter que escutar essas músicas. Ah, não tem a dúvida. Ó, mano, grupo Pirraça, mano, tem que respeitar aí, porque esse som é pesado, mano. Na roda de samba faz sucesso. No casamento do mano vai ter tendas. Vai ter a tenda do Domênico e a tenda do pagode. O bagulho é muito louco, mano. Bom, sambão, partido alto. Ô, amigão! Domênico vai estar o Silvio. E aí, mano? Vamos ver quem tá na linha aqui, mano. Quem tá falando aí? Rodrigo Camargo de Oliveira. Grande Rodrigão, mano. Quantos anos, Rodrigo? 2.3. Aí, RG Cover, 2.3, nosso amigo Rodrigo. Cadê os RG Cover aí? Os caras estão dormindo aqui nesse programa. RG, RG, hoje é dia de quê? Sexta-feira. Sexta-feira já enforcou. Já enforcou? Você viu, o Mota fez a brincadeira e ficou no bar. Eu joguei pra você, eu tô. Não. Essa coisa aí, o Sombra, você estragou tudo. Ai, nossa, eu e minha mina, vai. Eu e minha mina, vai. E o Rodrigão, com 23 anos, você faz o quê, cara? Eu assisto TV. Trabalho com finanças, faço foto. Isso aí é mentira, velho. Você dá uma gaguejada, mano. Finanças, não, é sério. Finanças. Trabalho com finanças. Como? Trabalho com finanças. E além disso, faço pós. Pós-graduação. Eu amava como os caras que trabalham com finanças e fazem pós. Mas olha, aqui mas na finanças rádio, pode ser um monte de quem coisa, quem faz mais véio. Pós aqui, ô Benja? É o RG ou o Domênico? Quem que tá fazendo pós? Ah, o RG. O RG faz muita pós, muito, né? Muito. Nossa, que ele faz de pós. Nossa, uma pior que a outra. Se bem que eu acho que pós é com o seu Bento. E ô Rodrigão, você que trabalha com finanças aí, o bagulho tá melhorando já o Brasil ou ainda não? Oi? Você que Oi? Trabalha com finanças aí, qual que é a sua perspectiva aí? É melhor agora no final do ano aí, talvez no começo do ano que vem, o primeiro semestre? Ou você acha que o momento ainda é de recessão? Não, o que a gente lê é que a partir do ano que vem vai melhorar, sim. Não, tende mas, a começar a melhorar, né? Não, mas você não tem que ler, você tem que explicar pras pessoas. Eu posso ler, mas ele porque... falou finanças, ele não falou o quê? Ele pode ser bicheiro, ele pode ser... Você é louco, ele bicheiro. Pode ser aqueles caras que empresta dinheiro, como é que fala? Agiota. Finança, velho. Ele é motoboy do escritório de contabilidade, tá dizendo que trabalha com finanças. Você tem contra os motoca, velho, que você tem contra os motoca. Nada, só que o cara tá dizendo que... Tomara que o motoca passe numa lombada e sua pizza de mussarela grude na tampa, ô vacilão. Nossa, não tem nada pior, né? E as azeitonas? Fica tudo num canto, né? Nossa. Você abre a pizza azeitona tá do lado. Tem pizzaria que é honesta. Ela fala, ó, esse tipo de pizza a gente não entrega porque o queijo vai escorrer. Então... Lá na área, lá os motocas são embaçados. Porque os motocas lá eles ganham por corrida, mas não tem que voltar pra pizzaria. Então o cara sai já com 10 pizzas, mano. Ele põe as pizzas no baú e as que não balança tanto, eles põem em cima do baú e dá a volta com a cordinha, sabe aquelas aranhas? Sim. Vem na arena, já viu, mano? É, lá na Arena Corinthians, lá vende a pizza R$10. Tem calabresa, mussarela, franca tupiri, mas é mais massa do que recheio. Mas já tem, também mano. Tem. Mas sabe que é a treta, velho? Outro dia eu pedi uma pizza dessa daí, mano, aí o motoca, mano, ele falou, pô, irmão, eu acabei caindo com a moto, você quer que eu volte e troque sua pizza? Ah, deixa eu ver como é que tá. Eu abri a caixa, assombrar. O bagulho parecia uma fogaça, velho. O bagulho tá quase dobrado, o bagulho, velho. Aí eu fiquei com dó do cara, mano. Eu falei, não precisa não, irmão. O queijo tava quente ainda, eu empurrei com o garfo, assim. No estômago você vai misturar, velho. Remanejou o queijo, falei, não, né? Irmão, não precisa esquentar a cabeça, é não. É que dá mano. Pena sacanagem, dos caras também, né, velho? Não, é sacanagem sacanear o cara e mandar o cara voltar, porque ele vai tirar do bolso Benja, dele a pizza, né, mano? Na sua casa, Benja, quando você pede pizza delivery, quem vai buscar no portão junto ao motoboy? Nobody. Como nobody? Ela sobe de elevador entrar? Sozinha? Como assim? Ah, tem esquema. Tem esquema. O porteiro foi lá. Olha. O garçom, é. Ah, que garçom? Não, mas falando sério, tem esquema lá com... Com o porteiro? É. E como ele larga a guarita pra entregar? Não, pra entrar no prédio do Benja, você acha que é não, assim, velho? Claro, até não. A pizza passa um detector, velho. Não, tem cena que eu não consigo imaginar. Os caras da Mossad assim esperando não. O cara da moto. Lógico, a pizza chega de helicóptero. É da Mossad. Oh, o cara solta a pizza no H do ele ponto em cima do prédio, mano. Aí já desce na. Ô, mano, assim, o cara da pizza fica lá, das 6 às 2 da manhã, fica lá na recepção. O ouvinte. Entrega a carta. É, mas é assim, velho. Lógico, velho. Você vai entregar uma pizza lá no agora pro Trump lá, mano? Você acha que o cara vai entrar aí, Trump? Tem troco pra 50, velho? Você é louco, essas horas, mano. Não é assim, mano. Pô, você viu quando no dia da eleição vibe, os caras colocaram os caminhões na frente do prédio dele? É? É, tinha os caminhões já. Pra proteger contra... Dele e do Marinho. Marinho. E o time da NBA lá que falou que não vai mais se hospedar no hotel do Trump lá pra fazer um protesto contra a eleição dele. Ele mandou um funk pros caras. É bom ter dinheiro, né, velho? Nada mal. Rodrigo, que time você torce? Tricolor, Sombra. Ah, tricolor. E graças ao estádio, eu fui lá do lado do campo com o Rogério, lembra? Ah, você ficou sentado lá do lado do campo, né? É. Que legal. Puta promoção da hora. Que bacana. Tinha Rogério, cara. Né, velho? Ô, Sombra, podia fazer uma pra jogar com o Lugano, que vai ter agora em dezembro. É, vamos ver, quem sabe? É. A gente tinha Rogério, né, velho? Você acha que o Denis já se queimou, assim, totalmente com a torcida? Ô, Mota, ele melhorou bastante agora no segundo semestre, mas mesmo assim é um cara que não passa confiança. Eu tava lendo algumas, tipo, nas redes sociais sobre ele, né? Que nem a bola de ontem. Foi do lado dele, tipo. Então, algum lance que marca, que vai né? Gol é gol, sabe? Então, é aquela história. Eu acho que, assim, o Denis só vai conseguir reverter isso se, por exemplo, acontece numa semifinal ou numa final de um paulista. Vai, ele defende dois pênaltis, sabe? É, e vira herói. Aí vira herói e tal, ele vai conseguir reverter. Mas eu acho muito difícil ele conseguir reverter isso, porque pegou de uma forma, velho. E, tipo, e junta tudo que aconteceu com o São Paulo esse ano. Uma outra coisa é que ele também não assume, né? Aquela lá do... Ah, teve vários que ele fala que não. Né, que não é culpa só dele. Agora ele tá falando assim, não, não é culpa só. Eu tive culpa, mas não é só minha. Então, ele tá começando a mudar isso. E manda um abraço, Motinha, pro Max aí do DMN que tá ouvindo nós aqui. Nós, abraço, beijo. São Paulino. São Paulino, parceiro Max. É, manda nude. E. Então, eu acho o seguinte: falta muito. Vai faltar muita confiança às vezes pra ele. E eu acho que vai ser difícil, muito difícil, o Denis reverter isso. Mas porque aí a passar saída é essa confiança goleiro, pra torcida. Hã? A saída é outro goleiro? Eu acho que o São Paulo vai ter que tomar essa atitude, porque apesar que eu gostaria de ver o Renan em campo, disputando o Paulista. Eu confio ele no... foi bem nas partidinhas que entrou lá quando ele mostra muita confiança. Fora, mas o Denis também foi bem numa época que o Rogério estava fora. Não dá pra saber, né? O Renan mostra confiança, é diferente, assim. E, eu, lógico, não dá pra saber porque também ele não jogou tantos jogos. É. Mas eu acho que o Renan tem mais postura. Eu acho ele menos espaçoso que o Denis. Então. Ô, mano, você tá falando de Trump Tower? É. Aí o Aragão, que trabalha com aviação, falou que já tem, até o dia da posse, já tem um raio ali em cima de Manhattan e já não pode passar nada em cima. Ah, mano? Porque imagina. Um raio a partir da Trump Tower, não sei quantos... quilômetros ali, já não pode passar em cima nada. E a Trump Tower agora virou também um alvo de possíveis atentados terroristas, por né, velho? Porque eles colocaram os caminhões, mano. É o símbolo dele agora, né, mano? Os caras, se destruir, Mas se pegasse só no apartamento do Marinho, ia ter problema, né, velho? O problema é que tem outros lá, né, não, Benjamin? Ô, Rodrigo, deixa o seu papel. É São Paulo e Chapecoense, cara. Ah, tá joguinho sem nada a ver, né? Nossa. Lá, né? É lá em Chapecoense. Eles bateram no Botafogo, na casa do Botafogo, não sei não, hein? Um empate já estaria de bom tamanho. O São Paulo tá naquela coisa assim, já acabou, né, velho? Acabou. É, ano que vem só. E a entrevista lá do Rodrigo Caio que... Mandou bem pra caramba, mandou bem. Tem que limpar tudo, se a diretoria fizer isso, ela não tá errada, né? Sim, e ele se colocou no lugar também, falou que faltou compromisso de alguns jogadores. É, dele que não foi, né? A diretoria tá certa em fazer uma limpa. E é difícil ver um jogador falar isso, né? Contudo, apesar de tudo, eu sei que essas coisas acabam saindo mais após um resultado ruim. Contudo, o São Paulo ontem merecia sim ter vencido. Jogou melhor que o Grêmio. Aqui depois chegou no segundo tempo lá. Morreu. E o São Paulo acertou na contratação desse Cueva, hein? Acertou. O maluco é bom de bola, mano. Bom. O Bufarini também. E do Bufarini também, que você sempre falava, né, mano? É, bom jogador, mano. O Bufa vem. É que o Bufarini também tá meio... em determinados jogos ele não atuou tão bem, porque o time de São Paulo também não tá bem. Mas o dia que o São Paulo tiver acertado aí, cara, o Bufarini vai deitar, mano. Esse maluco joga bola pra cacete. Técnico bom que monte o time certinho. Rodrigo! Oi? Um abraço, boa noite! Abraço, boa noite, Tom. Valeu, até mais. Tchau. Vamos lá, terceira participação no momento. Bora. Sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal! Ah, não. Essa buzininha, velho. Vamos? O que é isso? Eu me entrego por inteiro, implorando seu perdão. Sabe, razão brasileira, boas. Paquito. O Santos sabe, inclusive, Bal. Vamos baixar as músicas do Bezerra e também do Almir Guineto. Originais do samba, a subida do morro aí, esse som aí é pesado. Nessas horas, vamos ele lá. Ainda é Vila Maria. É, aqui é Vila Maria, Paquito. Não, ele lembra, né? O bagulho é louco, mano. Ele lembra do tempo que ele era nessas Vila, horas, mano. Eu falo, eu lembro da época que eu ia lá. Paquito, Mano Brown escreveu o Nego Drama pensando em mim, mano. Alô? Alô? Frango drama. Alô? Agora acho que o Mano Brown devia ter se matado, né? Você é louco, Paquito. Você é louco, mano. Eu não li, eu não assisti. Eu sou o Nego Drama, eu vivo o Nego Drama. Essa frase foi eu que falei pra ele, seu comédia. Mano, atenção, olha. A partir da Trump Tower, no raio de uma milha náutica. Uma milha náutica. Quanto significa em termos de quilometragem uma milha náutica? Mota, quanto significa? Tem a mínima. Não sabe o que é náutica. Uma milha náutica milha. Em volta do prédio, do chão até 3 mil pés de altitude. Caraca. Quanto que é uma milha? 3 mil pés daria mais ou menos Três pés dá um metro. Três pés dá um metro. Três pés é então, o negão da piroca lá do WhatsApp. O negão da piroca. Então, um quilômetro acima. Aí vamos lá. Ô, amigão, quem tá falando aí? O Augusto. Augusto do quê? Augusto Takayama. Ah, esse aí é... Esse aí tem o zoinho, mano. O zoinho puxado. Já vai vir. Exatamente. Vai falar as asneiras. Ah, você tá bravo comigo, piruzinho? Tá bravo comigo, piruzinho? Não, mano. Como assim, piruzinho? Para, ah, japonês, não, ah, mano, juiz. É louco, ah, merecia um cartão, velho, amarelo. Eu falo, mano. É o apelido dele, é piruzinho. Peraí, seu apelido é piruzinho, não é? O cara já mandou aqui um Twitter falando, velho. É, apelido do cara, Benjamin, um amigo dele. Você conhece o Rafael Tomiyoshi? É, o maluco acabou de mandar o tweet aqui falando, ó, zoa o Augusto aí, que o apelido dele é piruzinho, velho. Agora, ô, mano, eu não sei o que é pior, né? Se essa fama de japonês, ele fica bombado, né? Então, do quê? Eu não sei qual que é a fama que é pior, né? Se é de japonês, ele fica daqui bombado. Não, mas depende, velho. Tira do Viva Voz. É, eu não entendi, ele falou, não sei o que é pior, tem a fama de japonês ou de bombado, mano. Ó, é pior, eu acho que tem a fama de piruzinho, mas eu não sei. Se é ou não é o piruzinho aqui que o Rafael Tomiyoki chamou aqui? Se quiser, eu vou aí te mostro, quer ver? Quero, manda o zap aí. Manda o zap aqui, ó. Manda isso, lá. Você quer ver o piru do cara? Não, não, não. Ó, faz o seguinte, beijo. Faz o seguinte. Mas põe o seu RG do lado do peru e manda ba@97fm.com.br. Vamos ver se tem a saroba mesmo. Esses caras manda pra mim, pô. Tem porra nenhuma, você é louco, velho. Você acha, mano? Manda pra mim, ó. @97fm. Não, faz o seguinte, ó. Tira a foto do peru e o RG do lado pra provar que é você. Você não sabe pegar o negão da bengala do WhatsApp. Vai falar que é você. Eu não vou acreditar, velho. Domênico Gato mandando um WhatsApp. Aí se você tiver mesmo um piruzão, eu vou falar, não, o Augusto mesmo mandou, aí tem a piroca. O Dodô mandou um WhatsApp. Tá vendo, Benja? Há anos que eu falo pro Sombra, vamos fazer um concurso, tá, 97, pra ver quem tem a saroba maior. Olha o Domênico. Olha o Domênico, ele tem uma coisa com isso, né? E o Bar gritando lá, quero ser o jurado, quero ser o jurado. Olha lá. Ô, Augusto, estranho aqui, hein? Quantos anos, Augusto? Só pra fechar aqui. Quantos anos você tem, meu? 29, mãe. Torce pra quem, irmão? Ah, o líder, né? Palmeirense, velho. Aí, ó. Como tem palmeirense japonês, né? Ô, Augusto, antes de perguntar se você acha que o Palmeiras será campeão nessa rodada contra o Botafogo, ontem os patrocinadores do Palmeiras, o dono da financeira, ele esteve lá também no estádio pra poder avaliar a situação do Lucas Prato, pra conversar a respeito, saber quanto custa. O Palmeiras tem interesse na contratação do cara, mano. Você acha que ele é o nome pra substituir o Gabriel Jesus no ano que vem? Eu acho que não só o nome que está substituindo o Gabriel, mas eu acho que ele é o nome do ataque do Palmeiras, porque de um tempo para cá o Palmeiras nunca teve um atacante. Eu acho que mais se aproximou ali foi o Barcos, que teve uma época, ou até mesmo o Kardec, antes de ir para a seleção. Então o Palmeiras, ele não teve um atacante ali, fora do Gabriel Jesus, que pudesse realmente ser o cara a referência do ataque do Palmeiras. Então eu acho um nome, um investimento muito bom. O Baez, ele até então se mostrou não ser um bom investimento. Tem provado isso e é um cara que pelo menos a gente está vendo, acompanhando aí o Brasileirão e também na seleção argentina, está representando. Olha, então alguém, eu acho que vale. Alguém me explique como o Lucas Prato pode ser banco no Atlético. Não dá, não, né? Dá, beijo. Ontem o Marcelo Oliveira, no jogo, vocês gostam, não dá. Mas não seria porque poupado para decisão? Não dá. É o Fred que você ama. É que o Fred é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele tem feito gols. O Fred adoraria o Fred no Corinthians, não é isso? Ah, mas peraí. Mas o Lucas Prato hoje não pode ser banco. Se o Lucas Prato tivesse sido titular do Atlético, ele teria o dobro de gols. É possível, cara. Eu acho que o Fred, ele tem aquela coisa de ser o cara do time, de ser uma pessoa que viu no Fluminense. Acho que o cara que mandava. Não sei se no Atlético estava acontecendo isso. Mas ele tem que ser titular, né? O Crente ontem, você olhava a marcação, ele deixou a marcação, o Vitor Hugo ontem, embora eu ache ele um bom jogador, ele estava perdido. E o jogo do Palmeiras, o Lucas Prato, ele entrou, ele confundiu a zaga e não... E que tava o Edídio marcando. Putz, aquela espirrada. Errado. E aquela espirrada de taco do Vitor Hugo, hein? Meu Deus. É, ontem ele tava um pouco nervoso. Tinha dois caras. Tinha dois caras aí do Fred, que ontem, na verdade, vem fazendo um campeonato brasileiro sensacional, mas o Vitor Hugo ontem tava um pouco seguro. O Tietê, eu percebi que ele tava bastante nervoso. Ele começou a errar muito passe de 2 metros. Entendeu? E só um ponto também, eu vi vocês comentando do entre Jailson e Jesus. Eu acho que o Jesus, ele tem que ser, ele é o nome do Palmeiras, até porque o Jair pegou o time uma condição muito boa na metade do campeonato, mas o Jesus, desde o início, que ele tem provado aí, ele realmente é um dos caras. Embora eu ache também que o Moisés e o Tietchan no meio de campo, eles mostraram Ele é mais ou menos o que foi o Ralf, foi pro Corinthians, até mesmo nos campeonatos anteriores. Acho que o meio do campo do Paulista está muito consistente. Ô, amigão, estamos chegando no final do programa. Obrigado pela sua participação, tá? Obrigado. Eu que agradeço aí. Toda vez eu ligo, já fui em torcidas várias vezes. A última vez eu liguei. Também dei a felicidade de pegar a última vaga. É sensacional o que vocês fazem aí do programa, alegrando a nossa tarde aí. E é isso aí. Valeu, obrigado, meu. Valeu pela audiência aí. Obrigado. Eu queria participar da promoção do Honda. Agora você tem que me ajudar, mano. Pô, tirei muito de você aí. Agora tudo me ajuda, cara. Então vamos lá, mano. Você tem que falar a frase, mano. Consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Repita. Consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Não, mas não valeu. Mas não valeu porque você falou devagar. Tem que falar rápido e sem errar. Eu tenho a língua presa, pô. Você não ajuda também, né, mano? Não, ganhou sim, parceiro. Ganhou. Valeu. Tá valendo. Você vai ter que mandar um e-mail pra ba@97fm.com.br, tá bom? Tá bom, perfeito. Manda aí pra combinar os detalhes do dia 5 de dezembro, tá? Deixar então, galera. Queria mandar um abraço pros meus amigos, deve estar todo mundo aqui. Um abraço pessoal da DHL, meu primo, o Fábio Sakai, que ele aí também é do Buscapé, o Dinei, o Cadu. Toda essa galera aí. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, parça. Obrigado aí pela audiência. Valeu, Piruzinho. Valeu. Fechou. Valeu, meu. Obrigado. Esse foi o Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência, claro, no oferecimento de Sem Parar. Já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? É, vejam que representou o paz e amor para a liberdade de uma geração. Ou o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, opa, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar. Troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse Sem Parar .com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97. Também no oferecimento do Extra. Olha só, a torcida animada merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos e torcer. E olha, graças a Deus, diga-se de passagem, graças a Deus, tá chegando o fim de semana, é dia de jogo, é dia de chamar os amigos pra sua casa, ver seu time dar show de bola e ainda tomar aquela brama bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo pra rodada do campeonato, mas e você? É hora, amigão, de você fazer as compras e organizar a torcida. E pra isso não pode faltar brama no seu carrinho. E aproveite que o Extra tem ofertas imperdíveis e não deixe faltar brama em casa pra você curtir o futebol com seus amigos. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e brama gelada, o Extra garante a goleada e a alegria. A goleada de alegria, é. Goleada e alegria e goleada de alegria. Você entra com brama gelada e os amigos com a torcida animada. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Concordo, só com moderação. Esse é o Estádio 97. Eu queria agradecer a presença do corintiano, o estranho no ninho, Leandro Mota. Valeu, viu, cara? Eu que agradeço. Sensacional estar aqui com vocês. Que bom, mano. Show de bola, hein? Aproveitando, posso fazer o merchan? Era o que você imaginava ou muito pior? Melhor. Que bom. Legal. Posso fazer o merchan? Você vê, a gente faz a pergunta para justamente a pessoa responder, né? Exatamente aquilo que a gente quer. É, exatamente. Consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Ele ganha, Benjamin. Ele ganha, Benjamin. Ele ganha, Benjamin. Lógico. Lógico. Aê. Ganhou. Você manda um e-mail pro bar@97fm. Tá certo aí agora. Tô enviando. Boa. E só o Bozano me garante três vezes mais proteção e diversão. Ó, acertou a frase, ó. E aí, Bá, tem um kit pra ele? Ó, vai ganhar o um kit da Bozano aqui também. Vai ganhar, anota aí. Não sei porque o Mota que tá do teu lado diz que vem bem a calhar. Eu também achei. Só que você não queria falar, não queria constranger. Tá certo. Você quer mandar abraço pra alguém? Quero mandar um abraço pra minha família, minha mãe, minha irmã. Quero mandar um tião pra minha namorada. Eles estão ouvindo de fato agora? Estão, estão. Eles gostam de você. Tem gente que gosta de ficar mandando abraço pras pessoas e as pessoas não estão ouvindo. Nem sabe quem é. A galera do trampo, meus amigos e todos os ouvintes. Qual é o seu trampo? Eu trabalho lá em Alphaville, numa empresa de auditoria. Ah, legal, bacana. Então, e tá isso aí, todo um salve para os corintianos. Você não boa. Essa mulher. Não, mandei já. Ah, mandou. Já mandou? Te amo para minha namorada, Patrícia. Ah. E um salve para Diadema, Zona Leste, tá meus amigos, Carapicuíba, Osasco. Essa aqui veio com você. Então, deixa em off. Deixa em off. Então tá bom, gelo, cara. Né, mano? Obrigado, muito obrigado, viu, Leandro. Valeu, esse foi Estranho no Ninho. Olha, o Augusto Takayama é o ganhador do boné Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288, bonés Vista Aérea. E o Fábio Alves de Souza ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br. Lembrando que ambos têm 3 dias úteis para retirar seus prêmios entre 9 da manhã e 5 da tarde. Estádio 97 fecha por aqui, volta na segunda-feira, ao vivo, com aquelas figurinhas simpáticas e graciosas, sim, o Domênico do RG, né? Muito amor e carinho para todos os agora que eu ouvintes. Vi, o RG não veio, né? Não veio, você viu? Não agora, veio. Agora que eu... É, você vê, eu parei só agora. Você nem percebeu. Ó, deixa eu só mandar um abraço rapidinho aqui também pro Edu e pro Nicolas aí, corintianos roxos. Tamo junto, galera. É nóis. É isso aí. Segunda, tamo de volta. Oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira. Crédito com desconto em folha, sem burocracia na BV Financeira. E Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra e Gol. Valeu, gente. Boa noite. Valeu. Bom fim de semana. Fique aí na Energia 97. Tchau. Toda sexta no Energia na Noite. The Groove of Brazil is hot. This is DJ Radio Mix Show. Dicos Groove Radio Show. 2 da manhã. Energia. Seguinte, ó, pra começar o treino hoje, 20 voltas no campo, depois agachamento até outro gol, ida e volta 15 vezes e 100 flexões pra terminar. Alguma dúvida? Ô professor, dá um desconto. Desconto no esporte, só com Itaú Card. Cliente Itaú Card agora tem 50% de desconto na assinatura do EA Plus. Você acompanha jogos ao vivo do seu time e tem acesso a diversos conteúdos, como Champions League, Europa League, NFL, Campeonato Português e muito mais. Acesse eaplus.com.br/itaucard